no ar, Nominata 616. Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um Inominata 616. Nós somos... Desculpa, eu tava meio aqui rouco. Eu sou o Coveiro e estamos aqui nesse podcast pré-filme, terceiro filme do Venom, pra fazer uma recapitulação sobre todos os filmes do Venom que a gente não falou até agora, né? Primeira vez que a gente vai falar sobre o filme de Venom de verdade aqui. E pra me acompanhar hoje aqui... Aqui é o Felga e os filmes do Venom são a verdadeira terapia de casal. Aqui é o Paulo e apesar da vergonha alheia da entrada do Coveiro, hoje vamos finalmente falar de cinema de verdade. Quer dizer, teve Madame Teia também, mas o segundo filme de verdade é sendo que vamos falar. Você nem contou Morbius também na sua lista de filmes de verdade? Não. Tem tudo tem um limite, né, Paulo? Não, tudo tem um limite. Tá bom. E nosso convidado de hoje, surpreendentemente, estava ansioso para gravar. Eu nunca imaginava que um cara do Mutação em Debate fosse um fã de primeiro de carteirinha do Venom. Henrique Bacarense, se apresente aí. Olá, amigos. Estou aqui representando a elite dos fãs do Venom. Esse pessoal que desde os anos 90 está esperando um filme do nosso herói. Não é X-Men, mas é tão bom como se quase fosse. O Venom é puro suco de anos 90. Não tem como... Por sinal, Henrique, assim, esse podcast, vou logo me antecipar aqui, né? Pode ser que esse podcast seja o podcast mais odiado por alguns aracnofãs, principalmente aquelas pessoas que dizem que não existe Venom se não existir Homem-Aranha na história. E eu tô aqui, quer dizer, dos filmes do Venom recentes, né? As histórias do Venom recente e dos quadrinhos também, tudo tá aí pra provar que isso é uma baboseira. Que, na minha opinião, né? O Venom coincidentemente caiu no colo do Homem-Aranha, mas a gente sabe hoje em dia que podia ser qualquer um dos heróis daquela guerra secretas ali que daria uma história do Venom. E os filmes do Venom são tão bons que se tivesse o Homem-Aranha, estragava ainda. É, os mais recentes eu tenho certeza disso. Bom, aproveitando aqui até essa deixa que a gente falou aqui sobre anos 90, ligação do Venom e por aí vai, este ano aqui de 2024, a gente praticamente está comemorando também os 40 anos, não só de Guerras Secretas, como também do Uniforme Negro. Para muitas pessoas, seriam os 40 anos do Venom também. Mas como muita gente acredita que o Venom foi de fato surgir quando se associou com Ed Brock, né? Então a gente vai aceitar que seja os 40 anos do Uniforme Negro, né? E daí, desde então, né, as histórias que foram vinculadas, tanto separado, toda a ideia do Uniforme Negro com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, que acabou sobrevivendo além do simbionte, né? Porque, tudo bem, teve aquelas histórias iniciais espalhadas pelas revistas mensais, né? Logo após as Guerras Secretas, que tem aquela história de origem do simbionte e tem toda aquela ligação e por aí vai. O Peter se desfez dele, tinha sido dado como morto por muito tempo, a criatura... Ou a criatura alienígena, né? Mas ele voltou a usar um uniforme negro porque vingou, né? Tudo bem ter aquela associação com os brinquedos da época, é uma coisa muito de marketing que ficou no uniforme negro, mas ele usou um uniforme de tecido normal por um bom tempo depois e só foi deixar de usar quando realmente existiu a criação do monstro, né? Venom, né? Da associação dele com o repórter Ed Brock, que... Aí tem todo um contexto que foi montado de por que ele odeia o Homem-Aranha e se associou com essa criatura alienígena que também odiava o Homem-Aranha e tem aquele vínculo lá dos dois odiarem a mesma coisa e por isso terem se dado tão bem em simbiose, né? E aí criou essa criatura, né? Esse Venom aí, que, enfim... Os autores, de fato, são o David Michelinie com o outro Mark Fallane, né? Os dois, né? E perdurou por muito tempo esse personagem e se... criou tanto mitologia ao redor dele, né? Apesar de que nem raspou a superfície da ideia de quem era esse alien fora da Terra, né? Mas a ideia dos simbiontes, a ideia de ele criar outros dele e os seus poderes e a ideia de ele deixar de ser um vilão para se tornar um anti-herói foi se expandindo ao ponto que, como falou o Henrique aí, mais ou menos ali do meados dos anos 90, Venom tava ganhando minissérie a torto e a direito, né? E o que a Marvel podia fazer pra tentar tornar ele um gibi vendável totalmente à parte do Homem-Aranha, não tá no próprio gibi, né? Porque era direto, era a minissérie do Protetor Letal, da Fundação Vida e por aí vai. A verdade é mais bizarro que isso. Ele tinha praticamente uma mensal, mas por algum motivo o editor não tinha medo do Venom ter uma mensal. Então, as minisséries, elas eram sequenciadas. Terminava um mês, começava outro mês seguinte. Era basicamente o modelo pós-Bendis de encadernados. Eu ia falar isso que o Paulo colocou agora. Quando começou lá com o Protetor Letal, o Venom saiu basicamente contínuo até aquela mensal do Sean McKeever e tudo, que foi a, acho que, se não me engano, foi a primeira mensal mesmo. Mas ele praticamente tinha uma mensal. Assim, no máximo era um mês sem edição de minissérie do Venom. A gente não tinha muito essa noção porque a Abril pulou muita coisa. É tipo, história dele contra o Fanático, fazendo team-up com o Justiceiro, enfrentando o Wolverine. Ela pulou um monte dessas coisas aí. Participações especiais também em outras revistas, né? Do próprio Falcão de Aço, ele tá lá nos primeiros arcos de história também. Não, mas isso aí, acho que ainda era antes da Protetor Letal, esse arco aí do Falcão de Aço. Sim. Mas aí, eu sei que aqui no Brasil a gente não tem muito essa noção, porque a Abril só colocava alguns dos principais, das principais minis. Vai ter o Carnificina, aí coloca lá, que é inclusive pegando no segundo filme, que é o Carnificina, ele sai do Ravencroft pela internet, os caras não sabiam nada, não sabiam o que era internet, fazendo coisa de internet. Uhum. Aí vai enfrentar o Venom, aí tem aquele separação, Angústia e Separação, que ainda virou um videogamezinho. Se escondia pros então videogames, né? Um personagem que, vamos dizer assim, saiu do contexto do vilão, provavelmente, muito provavelmente, essa questão todinha foi por causa do visual dele. Vamos lá, tem toda aquela polêmica que a gente já falou aqui mais de uma vez sobre quem é de onde se inspirou mesmo o Venom, que diz que quem é o criador não é bem isso, copiou e por aí vai. Mas a gente não vai nem falar sobre isso agora. O foco do nosso podcast ainda é se centrar nele nas telonas, né? Mas é importante pra mim falar aqui, assim, muito provavelmente pelo visual, pela biologia da coisa, né? Que era uma coisa diferente. É tão futurista aquela coisa daquele coisa meio líquida, envolver o cara e aí dar poderes pro cara, mas ao mesmo tempo ele pudesse se disfarçar na própria roupa. Uma coisa que atraiu tanto o público da época que foi pros videogames, né? Uns três videogames da época do Nintendo e Mega Drive, sei lá o quê. Tem o grande clássico, que é Carnificina Total, que é um dos melhores jogos do Super Nintendo. E uma das adaptações mais fiéis de um quadrinho já feitas. Sim. Agora, esse negócio que o Coveiro falou aí do líquido que vira roupa e tal, pô, é Exterminador do Futuro 2. Quando a gente para pra pensar, será que o pessoal não fez uma conexão aí, não? Sim, certamente, deve ter se inspirado. Tudo bem, metal líquido lá, já existe o mercúrio líquido, que deve ter se inspirado de alguma maneira pra criar uma coisa. Mas com certeza a gama de poderes dele, ou a maneira que ele, que o T-1000, né, usava os poderes dele lá, certamente lembro o Venom e todos os outros simbiontes, né? Você vê que o T-1000 também criava projeções que viravam lâminas, machado e por aí vai. Que é basicamente o que alguns dos simbiontes começaram a fazer, né? O Venom não era o principal exemplo disso, mas os outros lá da... Que a gente pode até falar aqui mais pra frente, né? Os simbiontes da Fundação Vida, né? Que dão uma gama lá de nomes de maluquinhos, né? Mas enfim, foi ganhando essa fama toda e, se você olhar, já nessa época existia esse conflito, né? Se você vê, eu lembro que comprar as revistas Wizards americana já tinha essa briga. E a nacional, né, que tinha uns editores lá que muitos de vocês já devem conhecer, uma parte virou também editores da recente Mundo dos Super-Heróis, né, também não aceitavam Venom como um personagem à parte. Ah, que coisa execrável, por aí vai, quem é o próximo? Será que agora o Dente de Sabre também vai virar um anti-herói? Tinha esses problemas aí, né, de você aceitar que um herói não era aquele herói de capa, o paladino, né, aquela completamente ordeiro e honesto, por aí vai. Só que em olhar nos anos 90. Anos 90, né? Exatamente. Nos anos 90, quem é que também fazia sucesso ao lado dele? O Justiceiro tava no seu pleno auge, o Motoqueiro Fantasma do Howard Mack, calma, Paulo, mas era o Motoqueiro Fantasma do Danny Cat, né? É tanto que eram esses personagens mais obscuros, né? Mais radical, mais rock and roll, essas coisas assim, né? O próprio radical, você falou de radical aí, o próprio radical. Isso, exatamente, né? Era o estilo, né? E aí vem, apareceu nessa época pra brilhar. Que é uma coisa que a gente não sabe porque abriu, pulava essas coisas, mas o radical tinha uma mensal, por aí vai. Então daí vocês tiram como era sim, uma época bem simpática, bem supimpa, funcionava bem o Homem-Aranha. E aí, até é engraçado que pelo menos alguns roteiristas faziam esses anti-heróis quando juntava lá com o Homem-Aranha e tinha que forçar a barra, tipo, então não querer perder o justiceiro logo, quando ele tentar matar as pessoas, e ser tentando não matar as pessoas também, pra não começar uma briga pior. E isso misturava o justiceiro, misturava o Venom. Inclusive, o Dematteis ainda tentou, na Carnificina Total, ele tentou, espremendo muita boa vontade, colocar temas sobre heroísmo e clássico versus anti-heroísmo dos anos 90 naquela saga. Porque aí, porrada, porrada, porrada, e o pessoal queria ver mais, era porrada, porrada, porrada. Inclusive, né, ao invés de gravar sobre o filme na época, eu, o Paulo e o Felga falamos sobre Carnificina Total encadernado, né? pra justamente falar na época do filme, né, o tempo de Carnificina. Então, realmente, a gente tava devendo muito falar sobre os filmes do Venom aqui. Até agora a gente não opinou o que a gente de fato achava, mas eu tenho que antecipadamente já defender e cutucar essa galera que acha que os vilões não podem, digamos assim, crescer e se tornar algo a mais e independente, e até, por que não, brilhar mais do que o próprio herói de onde veio a revista, né? Viúva Negra é um exemplo. O Quarteto Fantástico é outro exemplo. Não, Paulo. A história começou com vilão. Tudo não, bem, vou dar os exemplos corretos. O Namor era um anti-herói lá naquela época, mas o Quarteto já era full vilão, cara. Eles lá transformando pobres criaturas sencientes em vacas. Tô falando, na verdade, né, de Gavião Arqueiro, Viúva Negra, os próprios gêmeos Maximoff, né, Feiticeira Escarlate, que hoje, principalmente hoje, né, virou a querida dos fãs aí. E isso foi existindo ao longo dos anos da Marvel e vendo, como eu falei aqui, ele tinha tudo, justamente porque veio nessa época, pra ganhar sua independência. É tanto que, quando a Sony já estava produzindo os filmes do Homem-Aranha, surgiu toda a grande polêmica, né, de vai encaixar de qualquer jeito o Venom em Homem-Aranha 3, por quê? Primordialmente, o que é que o Avi Arad queria? Era fazer um primeiro spin-off dos filmes de Homem-Aranha, indo além do Tobey Maguire. E aí eu vou aproveitar essa deixa aqui, né, pra gente já falar sobre o primeiro tópico desse podcast que envolve simbiontes no cinema, né? Sua primeira aparição, que muitas pessoas às vezes querem esquecer, do Venom nos cinemas, né? Que é o Topher Grace. O Topher Grace como o Ed Brock e barra Venom, né? Eu acho que a pessoa que mais quer esquecer esse filme primeiro é o Sam Raimi. Mas hoje em dia ele tá falando melhorzinho, tá? Sobre esse filme. Ele pode falar do filme, mas o Venom... Não, isso aqui não. Ele ficou traumatizado. Certamente. Bom, então vamos falar sobre esse filme, né? Como os meninos já adiantaram aí, o Sam Raimi queria fazer um outro tipo de filme sobre o Homem-Aranha. Ele não gostava, ele não entendia o que era o Venom, e fica bem claro que ele não entende como é o Venom a partir do momento da concepção dele. Até que ele cria um Ed Brock, que é um Ed Brock que você com certeza vai se associar com os quadrinhos. É o Ed Brock que não é totalmente um filho da mãe, um corrupto, mas pelo emprego, pela matéria, ele vai fazer de tudo, vai dar uma mexidinha, ele vai ter um caráter meio dúbio, né? E ele vai fazer a jogada dele pra se sobressair, né? E o filme trata sobre isso. Então, essa parte, não tô nem questionando a atuação do Topher Grace. Eu tenho meu vamos lá, primordialmente, visualmente, eu nunca associarei a ele o Ed Brock, né? Mas não que também o novo Ed Brock seja um cara gigante e fortão, mas ele parece ser muito mais mirrado do que o próprio... Ai, me fugiu o nome aí, O Tobey Maguire, né? Não, o negócio, Coveiro, é que se qualquer um que tenha assistido as duas primeiras temporadas de Ted Seventh Show, olha pro cara e diz, ele é o Peter Parker. Ele tinha uma Mary Jane na série. Isso que eu ia falar. O problema é que o cara, recém saído de The Seventh Show, cai no colo dele um negócio ingrato, porque, em tese, o que o Sam Raimi queria era o Abutre, ou com o John Malkovich, ou com o Ben Kingsley. O Ben Kingsley tava até negociando. E a Gata Negra sendo Angelina Jolie. ali. Mas isso era Homem-Aranha 4, né? A gente tá falando do Homem-Aranha 3 ainda. Não, mas o Abutre ia sendo 3. Aí cai no colo do The Seventh Show. Realmente, eu acho que o próprio Topher Grace deve ficar traumatizado com esse negócio. Eu acho que de vez em quando ele zoa um pouquinho, né? De vez em quando você deve ver uns vídeos dele, que parece que não envelheceu nada. Inclusive, ele voltou no show dos anos 90, né? Na Netflix, né? Ele fez umas participações especiais aí, apareceu rapidamente. Ele aparece nos parques da Disney lá, aí o cara assim, ó, o da Disney ou da Universal, não sei, tem Homem-Aranha nos dois, né? Aí o cara lá, vai pegar uma Thor, ele pega com o Thor, não sei o que, e com ele ali, o Homem-Aranha, esse eu não gosto, né? Então ele entra na brincadeira, ele não é tão traumatizado, não. Só uma coisa que você colocou um ponto interessante aí, eu acho que uma coisa que deixa o Topher Grace numa situação mais ingrata é justamente esse negócio do lado físico dele. Porque tudo bem, o Tom Hardy, ele não é bombado. Só que ele é um ator que ele é muito bom pra atuar fisicamente. Tipo, até mesmo sendo um filme meio ingrato lá, o Batman do Nolan, que ele é um Bane. É uma pura atuação física, aquele Warrior, que ele é lutador de MMA. Uhum. Ele é um cara que sabe se impor fisicamente. Cara, ele não é bombado, mas ele pode ficar bombado, e ele já é um cara que é como a gente... Como os caras de academia chamam, né? Que ele é ex do humor. Cara grande, né? Cara marombado, né? Ele é um cara volumoso, entendeu? E o Topher Grace é mais nerd que a gente. Né? Como fala. O Sam Raimi construiu até um arco, eu digo, pra personalidade, pra a trama principal de por que que o Ed vai ter raiva do Homem-Aranha, porque depois o Peter Parker desmascara ele, por aí vai. Então até que foi bem construído. Por quê? Porque era um filme do Homem-Aranha e ali o Venom tá completamente... Venom não, o Ed Brock tá completamente servindo ao Homem-Aranha. Então pra mim, até que a ideia por trás do vincular o Ed serve, apesar de que não imagino ele fisicamente como o Ed. Mas tudo bem, a gente tem adaptações e adaptações, não é por uma coisa física que eu vou reclamar. Contudo, você percebe que o Sam Raimi não entendia nada do que era o Venom, porque sem o Ed Brock ou sem o Homem-Aranha, o Venom não existe. A criatura Venom, ela não existe. Ela só passa a ter voz, a ter inteligência, ou por aí vai, quando tá com um hospedeiro, com um corpo físico. E o que que acontece? Praticamente ele transforma a criatura, né, o simbionte, num corruptor. Não sei de onde ele tirou exatamente isso, porque, claro, nas primeiras histórias do Homem-Aranha, a gente sabe que o Peter Parker fica meio viciado, que é como se fosse quase uma droga ali do começo pra ele, porque o simbionte atua como se fosse um coisa viciante. Ele catalisa o lado negro, vamos dizer assim. Pra as primeiras histórias, sim, entendeu? Mas não é isso nem o que os simbiontes fazem hoje em dia, você não pegaria mais pra esse lado. Mas é alguma coisa como se fosse viciante, é como se fosse uma descarga de adrenalina e que faz com que ele fique mais exagerado. Mas alguma coisa desse tipo. Tanto que ele usava no começo o Peter Parker, sem o Peter Parker saber. O Peter Parker tava vigiando a cidade, cansado lá, acordava cansado, mas não sabia. Então era como se fosse uma coisa meio hormonal, né? Meio aquela coisa viciante, uma adrenalina que dava. Claro que como... Tem umas histórias do Venom, né? Que era até uma relação, assim, o Venom, o Ed Brock, quando ficava muito longe do simbionte, né? Sim. Ele ficava como se estivesse numa... Como é que fala? Uma abstinência, né? Uma abstinência, exatamente. Exatamente. Que gardia, respirava. A gente tem que lembrar que o lore do simbionte, ele mudou mais que sei lá o que nas últimas décadas. Nessa fase aí que o Coveiro tá mencionando, tinha esse negócio de que o simbionte, ele continuava agindo, o Peter dormia, o simbionte continuava saltando e tudo mais. Aí teve um Orif que pegou isso e tentou dizer que o simbionte, ele se alimentava da adrenalina do hospedeiro, por isso ele tinha que fazer isso o máximo possível. Só que aí, eles meio que reticonaram isso quando pra justificar que o Ed Brock não morreu em cinco meses, uma coisa assim. Então... porque com o tempo foi dizendo, inclusive, porque isso a gente até vai falar um pouco mais quando falar da nova franquia do Venom, né? A gente sabe hoje em dia que o simbionte chega a consumir o hospedeiro, principalmente quando não tá com a simbiose perfeita, alguma coisa desse tipo. E aí, supostamente, por um período da história, isso vai mudando à medida que o autor vai fazendo. Mas o simbionte teria dado o câncer pro Ed Brock numa das histórias aí, né? E também, eu acho que o Raimi, quando muito, ele leu uma ou duas histórias do simbionte, que era justamente o final da fase do uniforme, do The Falco, e a edição da Louise Simonson, que ele praticamente colocou lá fiel com um sino na igreja e tudo mais. E se a gente for olhar, nessas duas, o simbionte é que nem tá no filme. Ele é um bicho inconsciente que tá se agarrando ao alienígena, que tá se agarrando ao Peter. Essa ideia dele ser uma coisa mais corruptora, ela começou um pouco mais no desenho de 94. Aí o filme Ultimate estabeleceram um pouco mais a ideia do Eddie Brock ser um rival do Peter, e meio que virou, quando o Venom está nas histórias, virou o padrão da adaptação do Venom, seria que o Eddie Brock é um rival do Peter que tá por aí. Aí dá pra fazer tirando o Eddie Brock, mas quando, assim, com o Eddie Brock vilão do Homem-Aranha, o Eddie Brock é um rival do Peter. O Eddie Brock sozinho é um repórter maluco em altas aventuras com seu namorado o alienígena. Pois é, e a ideia já, quando investiram no Venom e queriam colocar o Venom, é justamente que os fãs já liam na época e que era isso que talvez eles queriam ver do Venom, é que o Venom, a partir do momento que se assou com o Eddie Brock, ele tinha, na verdade, uma personalidade. A criatura tinha uma personalidade. Ela se associou. Quando ela chega no Ed, aí sim é que a ideia de simbiose fica perfeita, porque ele tem os interesses comuns e por aí vai. E ele falava com o Ed. Obviamente, a pessoa vai poder entender nas primeiras histórias, como falou o Paulo aí, principalmente do Homem-Aranha 300, que ele poderia corromper o Ed, mas o Ed já era uma pessoa corrompida. Na minha interpretação, inclusive. E talvez por isso que os dois casariam tão bem. Mas quando você parte para as minisséries a partir dos anos 90, o simbionte e o Ed, ele praticamente são dois personagens à parte. É tanto que a partir daí é que fica aquela coisa engraçada, que já existia naquela época, né, que os pessoal zoava e por aí vai, que o Venom fala em plural. O Venom fala, nós somos Venom, nós... Porque tá os dois como se fosse pensando juntos, e são duas pessoas meio que mexendo no mesmo corpo, mas entrando em sintonia. E o alienígena, ele existia de fato. Isso, em momento algum, é colocado o alienígena como um ser pensante, né? Na interpretação do Sam Raimi. Isso não existia. E aí, o que acontece? Foi um personagem que ficou meio que decepcionante. Primeiro porque, quando se transforma... Talvez quando o uniforme negro, ficou aquelas piadinhas meio... Que hoje em dia vira meme, mas na época nem sempre foi vista de bons olhos, de transformar o Peter num gótico. Mas que diabo é isso? Mudou completamente a personalidade do Peter. Ele... Ótimo. Não, emo. Emo. Já existia naquela época um emo? Enfim. Já. Virou o Peter, virou um emo. Ele criou o emo, cara. Ele criou o emo. Não criou, mas é contemporâneo. É contemporâneo. Já existia Green Day, então já existia emo. Cara, os caras saíram do filme e fundaram o NX0, cara. Tu nunca viu a história do NX0, não? Eu não sou de concordar muito com o Paulo, não, mas eu tô na teoria do Paulo. Não existia M, passou a existir a partir dali. E aí, o que acontece é que a interpretação ficou aquilo, é como se fosse uma doença. Ficou uma coisa meio esquisita. Olha, ele muda, como se fosse... Sabe quando o animal pega raiva, a hidrofobia, e se transforma completamente a personalidade? Então ficou isso aí. É uma interpretação muito inicial do Venom, provavelmente foi como o Paulo falou, leu porcamente o Sam Raimi, ou o roteirista que trabalhou junto com ele, né? Mas era uma vontade, né? Ou era má vontade, por aí vai. Porque pra não, cara, você... A maior prova que é má vontade esse negócio aí, cara, é que qual era o nome do produtor? O Avi Arad, pronto. Que o Avi Arad, ele insistiu, porque o Raimi não queria, porque não queria. Ele insistiu e foi lá e obrigou. Ah, aí, mas por que você quer? Não, porque ele vai fazer um spin-off, franquia. Ah, vai ter spin-off? Aí ele faz questão de pegar uma bomba desintegradora e mostrar o esqueleto do Ed Brock e ainda mandar pra outra dimensão. Não, e você vê que, assim, claramente, você tem dois filmes separados. Tipo, você tem a trama do Harry e do Homem-Areia, e você tem a trama do Venom. E o jeito que as duas tramas se juntam no final do filme é bem ridículo. Tipo, o Venom procura o Homem-Areia, vamos matar o Aranha. Assim, é um negócio claramente de última hora, só que lembraram pro Sam Raimi que ele tava fazendo um filme só em vez de dois, e ele tinha que dar um jeito de costurar. O pior de tudo, Bracarense, é que faz sentido, porque você, assim, até começo do terceiro ato, você jura que, na verdade, o Ed Brock vai se tornar Venom, sei lá, tipo pós-crédito, um gancho pra continuação, uma coisa assim. Porque o filme todo é a corrupção do Peter e o Peter se livrando do simbionte. E o Venom, Venom só aparece o quê? Por 5 minutos pra morrer. E se você olhar, vamos lá, tinha uma certa expectativa, Venom era um personagem que talvez gerasse um novo filme, tinha fãs do Venom já nessa época, mas muita gente já ficou decepcionada de cara. Enfim, primeiro porque a interpretação do alienígena não tava boa. Segundo é que quando há a simbiose com o Topher Grace, já não dava pra ser um grande Venom pelo físico do Topher Grace. Mas não virou aquela coisa monstruosa, virou praticamente o Peter de uniforme negro, só que com a cara com dente. Não havia uma grande criatura Venom lá, né? Se digamos assim, tinha aquelas coisas da teia ser parte da roupa, por aí vai. Mas o pessoal, quando pensou naquilo, falou assim, pô, cadê aquelas outras coisas que tem do Venom, né? Que ele falava, quero comer cérebros e por aí vai. Pô, Sam Raimi é conhecidíssimo pela parte de terror. Tudo bem que é o terror trash, mas poderia fazer um Venom nesse esquema. Se ele conseguiu fazer uma cena tão espetacular, um clima de terror, com o Dr. Octopus, daquela cena que a gente até comentou, provavelmente na trilogia do Homem-Aranha, no podcast da trilogia do Homem-Aranha, você vai ver que eu comentei sobre isso. Tem a parte que os médicos estão lá tentando tirar os tentáculos do Dr. Octopus, e ele faz só essa pequena cena de terror ali, né? Com os tentáculos criando suspense, por aí vai. É uma coisa meio estereotipada, mas é o estilo dele, né? E com o Venom ele fez muito... Não tinha nenhuma assinatura de terror aquilo ali. Virou uma coisa meio estranha, né? E... Ele colocou lá por obrigação, né? Isso a gente já... Sim, exatamente. E aí, decepcionou muita gente porque não tinha o Venom. Venom, né? O Venom agindo como Venom, falando em plural, tendo aquela coisa, aquela personalidade que as pessoas já estavam acostumadas do Venom, e virou uma qualquer coisa. E aí, falou aí o Paulo, né? Não deu nem chance de continuar o Venom do Topher Grace, apesar de que tinha sido prometido pra ele, porque por muito tempo o Topher Grace... Foi 2007, né? Então a gente provavelmente já tinha ali 2007, a gente já tinha... Não sei se a gente já tinha comunidade do site... Acho que já, né? Acho que já. Não, nessa época eu ainda lia DC, eu não sei. Não, falando do meio meia, pô. Do sim, Orkut. Tinha. Já, né? E a gente discutia aquilo ali e tinha umas matérias pra falar, será que vai ter o filme do Venom, né? Algumas coisas desse tipo. A gente comentava nas comunidades. E aí, por muito tempo ficou dessa expectativa, mas nunca rolou. Provavelmente porque não era aquele Venom que ninguém queria ver. Foi um filme que terminou com um Homem-Aranha em baixa, apesar de que, na época que a gente gravou o podcast sobre a trilogia do Homem-Aranha, se você olhar toda a trilogia com uma perspectiva de uma história sobre a relação do Peter Parker junto com o seu adversário, que seria o Harry, o Norman barra Harry, então até que termina em alta, porque foi uma boa história de fechamento pro Harry, mas, como falou, virou um bololô danado ali em toda a parte do Venom, que tinha já sua fanbase, mas saiu muito decepcionada. Se alguém fizer um No Venom Cut de Homem-Aranha 3, vai sair um belo filme, nem vai dar muito trabalho. Dá pra cortar as cenas do Venom, é facinho ali, você dá uma editada, a batalha final termina ali entre o Harry e o Homem-Aranha, filmaço. O Homem-Aranha some, né? Desaparece, vai pro outro lado. Mas tudo bem, acho que até nos erros... O Peter ter só colocado cerol na teia dele lá na primeira luta com o Duende Verde e acabado o filme. Porque assim, mesmo dentro dos erros, e erros tem que ser aprendido por aí vai, eu acho que assim, Homem-Aranha 3 tem todo um lado que é interessante da história, como eu falei, né? Mas peca por esse lado aí, né? Então não é um filme completamente jogável fora. Porque também se for tirar toda a parte do Venom, vai tirar inclusive o maior meme que existe hoje com o Tobey Maguire, né? Então não dá pra jogar fora. Então alguma coisa se salva. O tempo melhorou o filme, vamos dizer assim, né? É que sabe quando a gente faz o podcast sobre quadrinhos, como a gente faz aqui? A história às vezes é ruim, mas com o subtexto, com a perspectiva do que aconteceu nos bastidores e por aí vai, a gente engole e aceita como um fator histórico. Eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa com o Homem-Aranha 3. É basicamente isso. Eu acho que o negócio do Homem-Aranha 3 é muito mais a saudade Neymar Júnior do que a gente não viveu ainda. É muito mais a dor de cotovelo do que o filme poderia ter sido, do que uma dor de cotovelo de ruindade do filme em si. Porque ele não é tão ruim assim. Não é. Não é. É um filme legal, é bem ok, na verdade. É que é um filme que, vamos dizer assim, tá dentro de uma trilogia que tava em ascensão. Você pega o primeiro e tal, E assim, basicamente, eu tenho minhas críticas da trilogia Raimi, mas é, você pega o primeiro, beleza, tal, aí você pega o segundo, que, pô, foi um baita filme, e aí você espera que vai ter essa conclusão, esse fecho, né? E como o Coveiro falou, se analisar ele do ponto de vista como a relação do Peter Parker com Harry Osborn, não mesmo Peter Parker e Mary Jane, né? Dependendo da, como analisar, ele termina razoavelmente bem, mas o recheio do 3, e assim, cara, fica muito na cara, e até hoje isso tá documentado, né? Que o Venom tá ali por uma exigência do produtor. O Sam Raimi nunca, acho que, gostou do Venom como fã de Homem-Aranha, certo? E cara, ele não... E assim, não decola, simplesmente. Ele vira o Peter Parker vira alguém super malvado, como se... Ah, meu, agora ele vai descontar o que ele não descontou nos outros filmes. Porque basicamente é isso que o Peter Parker vira. Sabe o que é pior disso aí tudo? É que a gente fala isso, mas se a gente for... Assim, pensar, daqueles três vilões, quem a gente pode cortar 100% que não muda nada é o Homem-Areia. Não muda nada. Exatamente. Sim. É o mais, assim, é o mais aleatório possível. Se tirasse aquilo dali e fizesse, talvez, metade do segundo ato e terceiro ato com Venom mesmo, dava pra dar uma bela de uma consertada em tudo. E teve o lance do Homem-Areia também, por causa da história de mudar a origem do assassino do tio dele, né? Que também criou outra polêmica, que a pessoa arranjou os dentes na época, né? Mas o problema é que isso, cara, o problema é que eles fizeram um retcon que vai do nada alugar algo porque não era necessário. Isso que eu ia falar. Ele resolve ele dá uma resposta pra um negócio que nunca foi uma pergunta. Exatamente, né? E assim, quando você para pra pensar, o Thomas Hayden Church tava com um físico muito mais de Brock do que o Topher Grace. Se botassem ele como Venom de uma vez, funcionava mais. Pois é, mas assim, até que eu gosto da interpretação dele do Homem-Areia, da história do vínculo com a filha lá, né? São cenas bonitas, cara. A cena dele virando o Areia é uma das melhores, assim, é o que o pessoal fala, colocar emoção no CGI. Só que, assim, você pode cortar o personagem completamente da história e ela não muda nada. Sim, ele é mais inútil nessa história que no Way Home, que no Way Home, pelo menos, ele salva o Peter numa hora. Não, certamente, ele certamente não serve pra história. Tem essa, como eu falei, essa polêmica do retcon, mas você pode ver que é um personagem que o Sam Raimi queria trabalhar. Talvez, assim, alguém tinha que sair Venom ou ele pra história funcionar melhor, né? Do jeito que ficou, ele acabou ficando meio que desnecessário, mas você vê que é onde o Sam Raimi bota mais coração pra fazer todas as partes dele. E é certamente o personagem com quem o Sam Raimi queria trabalhar. Defendendo um pouco dessa história de que o Sam Raimi não gosta e por aí vai do Venom, vendo até as recentes entrevistas dele, que quando ele terminou Homem-Aranha 3, ele não queria falar mais nada sobre isso. Provavelmente saiu muito brigado com o Avery Arad, né? Quando voltou pra ideia de Homem-Aranha 4, teve outra confusão também. Então ele só agora recentemente nas entrevistas pra falar sobre o Doutor Estranho, que ele aparentemente teve uma ótima relação com a Marvel, é que ele fala um pouco sobre a história do Homem-Aranha 3, ele conta das coisas que funcionou e não funcionou, e aparentemente, não é o problema, não é que ele não gostava do Venom, é porque é um personagem que ele não leu sobre. As histórias do Homem-Aranha que ele queria contar, umas histórias de época, tanto que toda Nova York que ele conta, né, tanto que assim, teve que até apagar as Torres Gêmeas, né, porque, enfim, explodiu na mesma época, né, e teve que tirar do trailer, teve que tirar do filme, né? Então, já não tinha nem as Torres Gêmeas, então ficou mais de época ainda, porque o maior prédio só que poderia ter era o Empire State, e parecia ser uma Nova York quase dos anos 60, apesar de ter elementos, como a gente sabe, mais recentes ali, não era tão datado, mas visualmente, o jeito que as pessoas se vestiam e por aí vai, era nesse tipo. E provavelmente todos os vilões do Homem-Aranha que o Sam Raimi queria trabalhar eram aqueles vilões clássicos mesmo da época do Dicto e talvez do John Romita com o Stan Lee, né? E não é um personagem que aparentemente só colocaram ali. E sabe quando você bota uma coisa pra você não quer ler as histórias recentes, porque tem tantas histórias na frente antes de chegar a essa, que aí praticamente o contexto de que era um alien, o contexto que de fato é uma simbiose, o que de fato é essa relação dupla de personalidade e essas coisas todas, não existiam ali porque provavelmente ele nem sabia o que era pra fazer. E o contexto empurrou. O negócio é tão retrô, a Nova York é tão retrô do Sam Raimi, que basta lembrar que a última cena da trilogia é num clube de jazz, né? Sim. Então dá pra ver que claramente o coração dele tava em outra década mesmo. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Venom aí do Topher Grace antes de a gente continuar? Acho que a gente já até falou até demais desse Venom. Falta ele aparecer pra morrer no terceiro. Pior que teve gente ainda falando aí da história de multiverso, de quem sabe Topher Grace não dá as caras por aí, né? Não, abre um portão, abre um portal, aí você pensa que vai aparecer ele, aparece só o esqueleto fumegante. Tá morto, nem poderia, mas pô, enfim. Mas é que nem aquele What If clássico do se o Homem-Aranha tivesse continuado com o uniforme negro, que aí quando sai o simbionte era o esqueleto do Aranha, dá pra fazer isso só com o esqueleto do Topher Grace. Bom, então vamos ir pra parte do podcast, onde vai ter dois rangers de dentes, que praticamente vão ter quatro pessoas aqui que gostam do filme do Venom. Apesar de todas as coisas malucas que a Sony faz, de alguma maneira ela acertou, né? Então vamos a 2018... Eu já falei um pouco sobre esse filme naquele podcast, que a gente falou quando foi em 2018, né, que a gente gravou. Mas eu quero falar com mais detalhes aqui e aproveitar de quem não tava aqui sobre a opinião, né? O Hardy, eu não me lembro se eu falei isso naquela época, não era um ator que eu gostava de ver atuando. Eu acho que eu já tinha visto ele em Bane, né? O último da trilogia, como é o nome lá, o The Dark Knight Resurges. A Cavaleiro das Trevas Resurge. Tudo bem que não é um personagem que você tem que tirar muitas coisas. O Mad Max, o Fury Road também não era um personagem que eu vejo sendo o Max lá do Mel Gibson, transformado com ele. Então, por todos o currículo do Tom Hardy, não é um personagem que eu tava muito satisfeito em ver de virar o Venom. Mas Coveiro, pensa assim, ó, agora ele tem o Bane e o Venom como currículo, ele é perfeito, ganha pra ser o Apocalipse. Não, para. Cara, fechar a trinca. Não, para. O Apocalipse tem história. Não, para. Mas enfim, voltando, eu me admirei porque é a primeira vez também que eu vejo, e me deu um choque tão grande, porque a princípio eu não veria com um personagem que tem um perfil muito cômico de cara, por tudo que a gente conhece dos quadrinhos, o Ed Brock ter esse perfil cômico, mas pra ser um Ed Brock, que tá independente do Homem-Aranha, que não vai ter aquele rancor especificamente com o personagem, que o começo da história dele, pra se juntar à simbiose, não tá vinculada com essa raiva, faz muito sentido ter esse Ed Brock mais assustado, perdedor, tem o mau caráter dele, porque pra conseguir as coisas, a gente tem praticamente no primeiro filme quase uns 30 minutos de Ed Brock pra gente começar a se acostumar com o personagem dele, né? Desde o momento que ele é o cara que tá um pouquinho em alta, porque faz umas matérias impactantes, é um jornalista meio que vai pra frente de pressão e por aí vai, mas também passa por cima de qualquer um, inclusive pondo em risco o próprio emprego dele, o emprego da namorada lá da Anne e por aí vai, pra provocar aquela matéria sensacionalista que ele quer, que querendo ou não seria pra aquela situação um bem pra humanidade, que ele tava expondo uma empresa farmacêutica farmacêutica só não, né, que vai desde a farmacêutica até a exploração espacial, né, mas que tinha uma coisa meio suja, tinha sempre uns boatos envolvendo sobre testes em humanos não autorizados, e que depois a gente descobre que até vai pegando mendigos à força mesmo, né, e ele confronta aquilo ali, né, ele é meio, tem aquela borsalidade no início, mas ele cai em desgraça, porque dá tudo errado por um abuso que ele faz ali pra conseguir a matéria, e aí ele se torna um perdedor, né, e aí meu desgostoso e por aí vai, e aí cara, eu nunca esperava gostar da atuação do Tom Hardy com isso, cara, me mudou completamente o perfil dele, me fez conhecer um personagem que tava sendo datado pra ser apenas o, como falou aí, o Etão Henrique, né, só ser meio muscular, só fazer coisa de ação, e o Ed Brock aqui não é, mesmo sendo um repórter, que ele poderia ser um repórter, sabe, que pula a janela, por aí vai. Ele faz um Ed Brock que não tem nenhum perfil atlético. Ele é só meio musculentozinho, assim, meio. Não tá nem musculento trincado. Ele, como eu falei, ele é maçudo, né? E aí, você consegue acompanhar a história dele e se engraça por ele nesses 30, quase 35 minutos de filme, até ter realmente o primeiro contato com o alienígena Venom. Que, como a gente vai acompanhar ao longo dessa história aí, né? Todos eles, não só o que é o Venom em si, tem sua personalidade, que só se torna, digamos assim, a voz, né, da coisa, quando tá em contato com o humano, que é como, vamos dizer assim, o alienígena não fala sozinho. Não, claro, ele precisa do hospedeiro, meio que ele se vincula ao cérebro do hospedeiro, então ele tem toda a associação e perspectiva do mundo que o hospedeiro tem, e com isso ele começa a falar a língua do hospedeiro e por aí vai, e se vincula e funciona. Sem precisar de muita explicaçãozinha, sabe? Você vê que quando acontece a simbiose, como a coisa funciona do filme, ele vai construindo de uma maneira assim, com pouco cientifiquez, que é uma coisa que eu critiquei, inclusive, quando a gente tava falando sobre, acho que o filme do Morbius, né, que vai inventando as maluquices por aí vai, com pouco cientifiquez e você compra a ideia e funciona muito bem. E cara, a partir do momento que acontece a simbiose, aquela coisa de que ele achar que tá doente ou não, todas as maluquices que acontecem, a cena da lagosta aqui pra mim é hilária, aquela parte do restaurante, que o Venom tá em contradição com ele, ao mesmo tempo que ele acha o Ed meio que bostão, né, ele até fala você é um perdedor ou alguma coisa assim, uma porcaria, por aí vai. Dentro da cadeia dos Clintars lá, ele também é, né? O próprio alienígena se considera um, por isso que ele se dá bem com o Ed. Ele é meio que um pária. Então foi costurando essa história do vínculo com o simbionte, sem precisar de Homem-Aranha nem nada, de um jeito tão bom, tão bem feito, que você quase não percebe, mas quase metade... Mais da metade não, mas uns 40 minutos do filme... Não, mais da metade do filme não tem um Venom em si, né? Mas tem quase uns 40 minutos do filme que não tem nem Ed com o simbionte ainda, né? E funciona pra caramba. Não, o que eu tava dizendo é que errado o simbionte não tava, porque esse Ed, ele consegue ser uma versão bem mais exagerada que o que o Michelini colocou lá na Protetor Letal, de, assim, no caso dele ser... Ele fracassar nas coisas, assim, dele ser meio... Tu falou que ele é mais... A impressão que me dá... Tanto nesse filme, no próximo e no trailer do terceiro, é que ele parece um pingunzinho, quase um alcoólatra. O terceiro tá pior ainda. Ele tá mais gordinho ainda. Não, e pra piorar ainda, botaram aquela tradução de A Última Rodada. Parece que ele tá no bar mesmo. É, The Last Dance virou A Última Rodada aqui no Brasil. Eu acho que o Ed Brock do Tom Hardy, ele atualizou bem o lado repórter do personagem. Que, inclusive, o repórter lá do Topher Grace era, assim, quase um porém do personagem, assim, era bem clichêzão. E eu achei uma atualização boa, assim, o cara é motoqueiro, youtuber. Eu acho que ele trabalhou bem a linguagem. E no, nesse negócio do... que o Coveiro destacou bem no começo, de mostrar que o Venom existe sem Homem-Aranha, é interessante. E eu achei que o ponto principal desses 40 minutos iniciais do filme é justamente esse, mostrar o Ed Brock como um repórter por si só e como um repórter que se auto-sabota por si só. Assim, ele não precisou de Homem-Aranha para entrar pelo cano, não precisou de Peter Parker para entrar pelo cano, ele simplesmente se auto-sabotou. Então, eu já vi gente nesse comecinho, mas eu acho bastante interessante. Porque se a gente não tivesse fundamentado bem o Ed Brock aí, eu acho que ia ser difícil sustentar uma trilogia a partir disso. E é legal também como é que o Venom vai sendo introduzido gradualmente. Você vai tendo pinceladas do que é a personalidade do Venom, até que chega no momento da simbiose mesmo. É, e se você olhar assim, ele não se torna uma pessoa ruim, né? Mas como você falou, tirou aquela a ruindade, a inveja do Ed Brock, por essa coisa assim de ele ser um cara que tem as suas falhas, dele dar as escorregadelas e quase nunca admitir que foi um erro dele, né? Isso provoca o rompimento dele com o relacionamento dele com a Anne, né? Que aí a Anne, pô, querendo ou não, a Anne era uma advogada, né? Vou direcionar pro Felga aí. E tava dentro de um processo pra ela defender a empresa. Por mais que a empresa seja corrupta e por aí vai, o advogado tem que defender o trabalho dele, né? Ele não tem juízo de ser um julgador ali. Ele não fazia muito tempo de namoro com ela, pelo que eu entendi, não era coisa de anos, apesar dele já querer noivar com ela. Tava com um anel ali pra dar de noivado pra ela, mas na primeira oportunidade foi lá abrir o computador dela pra ir atrás dos podres da empresa lá, né, que era a Fundação Vida, e aí escacavilhou pra descobrir os processos e jogar na hora que ele fosse entrevistar lá o personagem daquele Riz Ahmed, né, que é o Carlton Drake, que é um personagem que existe, acho que na minissérie dos quadrinhos, né? Isso. E só uma coisa antes do Felga falar, e aí a gente descobre que o Venom faz parte do universo de filmes em que o vilão é o Elon Musk. Porque isso. Essencialmente o Elon Musk. O Carlton Drake, com certeza, hoje em dia, acho que nem se pensava nisso na época, né? É o Elon Musk, que tá se metendo em tudo, ele quer se meter em tudo, né? De todas as coisas, mas o forte dele, a menina dos olhos dele, é a exploração espacial, porque ele acha que em algum momento nossos componentes aqui vão ser... Vai ter um desabastecimento total da Terra e por aí vai. Temos que olhar para o espaço. E agora a gente precisa ter, e isso faz até sentido, né? A gente precisa adaptar nosso corpo para as condições abruptas de onde quer que a gente vá para o espaço. Porque a gente vai ficar um tempo numa espaçonave, em zero gravidade, por aí vai. E poucas pessoas sabem disso, mas assim, os astronautas que ficam muito tempo nas estações espaciais, por aí vai. Imagine quando for para Marte, né? Quando voltam para a Terra, eles têm completos problemas físicos e por aí vai, né? Acho que o próprio Marcos Pontes, que é um astronauta brasileiro, tem problema de audição. Outros astronautas que ficam muito, muito tempo na estação espacial têm problema de ficar em pé ou de desassociar o corpo de que não existe mais zero gravidade. Então aí, às vezes, eles estão pegando as coisas assim, as coisas caem da mão dele e por aí vai. É um procedimento drástico de voltar ao normal e não volta. Então a ideia do Carlton Drake aí no filme é que o ano de criou esses simbiontes era fazer um misto alien versus humano, só que a própria simbionte que ele arrumou já fazia esse misto por ele, não precisava nem muita manipulação genética, por aí vai, pra sobreviver onde quer que fosse no planeta, né? Pra onde eles queriam ir, né? Bom, mas vamos voltar aqui então, Felga. Então, tô certo, Felga? Então foi uma baita sacanagem com a namorada lá, que era advogada da Fundação Vida. É que a namorada também vacilou, né? Sabia que o cara com quem ela tava se relacionando... E é um plot relativamente... Acho que naquela série Billions, o procurador lá de... O promotor de justiça federal, né? O procurador federal, ele... A esposa dele é psiquiatra do lado do cara que ele quer prender, né? E aí ele vai lá e começa a fuçar nas coisas da mulher pra conseguir vamos dizer assim, elementos pra ferrar o cara, né? Billions é esse jogo de gato e rato entre o procurador federal e um investidor ali de bolsa, de valores e tal, né? E então, assim, ela não podia ter vacilado, né? Principalmente porque o Hardy era aquele... E aí até meio gozado, né? Porque se fosse, acho que, pegar e fazer, acho que hoje, acho que o Hardy provavelmente não estaria no jornal ou televisão, né? Já seria meio que um youtuber, um Instagram... Um programa, né? Meio de internet, né? Ou de televisão, de internet, alguma coisa desse tipo. É até meio estranho um repórter desse jeitão dele, que ainda é um tanto quanto tradicional, entendeu? Não é um... Em outros tempos já seria, acho que, um cara mais Instagram, mais... É twitteiro, cara, que tu quer a palavra. Mas veja só, peraí, tem duas coisas. Tem duas coisas. Ele tinha um trabalho solo dele, que era o trabalho lá da internet, alguma coisa desse tipo, que ele tinha um programinha lá. Acho que ele chamava de Brock Report, uma coisa assim. E tinha um trabalho físico com esse cara, que era o editor-chefe lá, que, pelo visto... recebia muita, muita doação da própria Fundação Vida e que pediu para que tenha uma matéria para entrevistar ele, porque tinha acabado de destruir um foguete que deu errado e que parecia que a Fundação Vida tinha feito besteira e queria limpar a imagem dele. Só que o Ed Brock não estava nada interessado em saber sobre o foguete que destruiu-se, né? Que inclusive um foguete, né? Um foguete que não só tem os simbiontes ali dos quadrinhos, mas tinha um astronauta chamado Jameson, que poderia ter sido o filho do J.J. Jameson da terra dele, né? Poderia não, eu acho que com certeza era pra ser. Deveria ser o Sonyverse. Agora, só pegando esse gancho aí do que o Felga falou, eu acho que o estilão do Brock era meio o que a Vice faz. Eles têm esse lado de jornalismo mais investigativo, produz coisa em texto, mas tem a galera gravando vídeo, bem no estilo do Brock e do Hardy. Então eu acho que ele seria meio de um portal grande de notícia, que teria coisa mais tradicional. Sim. E teria uma Vice do tipo. Ele tem os dois trabalhos. A Vice era bem nessa pegada mesmo, ela tinha essa... E até vamos dizer assim, acho que até uma categoria de jornalismo, esse jeitão do Brock. O que por si só já, vamos dizer assim, já melhorou bastante o filme em relação até ao próprio personagem dos quadrinhos, né? O Hard, né? Ele, você fica até empático com o Ed Brock, certo? Não é, e ainda mais acho que o grande acerto do filme é fazer um filme de origem sem precisar vincular isso diretamente, né, ao Homem-Aranha, né? Isso já, assim, o filme ele vai vai construindo o personagem aos poucos, né? Como o Coveiro falou, não demora, sei lá, um tempo ainda para o simbionte entrar, ter toda aquela coisa. E, cara, já até adiantando, já falando, acho que o simbionte, cara, a forma como eles construíram o simbionte, que é um show à parte, certo? É que, assim, as minisséries que a gente pega do Venom e tal, esse lance do simbionte conversar, ter toda essa troca na cabeça tal do Ed Brock, cara, não tem, né? Eu acho que até tem, assim, mostra às vezes ele tentando, conversando com o simbionte, mas você não vê, assim, não é, é raro ver a resposta. É, o simbionte como personagem, assim, é raro. E ficou então, um belo personagem. Engraçado, então, eu acho que isso é mais nas versões mais modernas, talvez até depois, sim, desse filme, que ele passou a conversar mais. Antigamente a gente só via, digamos, o Ed Brock falando sozinho e subentendia que o Venom tava respondendo na cabeça dele. Hoje, recentemente, o simbionte, até porque o simbionte hoje em dia, pós era Donny Cates, ele tem toda uma mitologia própria que funciona e vai funcionar pro resto da vida dele sem precisar triscar no nome do Homem-Aranha, né? Hoje em dia ele sobrevive e muito de longe sozinho. Minha primeira pergunta: o simbionte tá com quem hoje? Hoje? Tá com hoje, quem? Hoje. Hoje tá com Homem-Aranha. nos Estados Unidos você tá falando, sim. É. Mas eu tô falando que, na verdade, tanto que você vai ter uma minissérie aí, o What If, Venom, alguma coisa assim, que é o que aconteceria se o simbionte tivesse caído na primeira Mulher Hulk, Doutor Estranho, Cavaleiro da Lua, e por aí vai. Mas o que eu tô falando é o seguinte: se criou toda uma coisa que praticamente sabia, olha, o simbionte, ele veio do espaço. Mas era mais associado com, tipo assim, ele veio do espaço porque ele tava numa máquina e caiu lá. Então você achava primeiro que ele era um uniforme vivo. Então ficou nessa ideia do uniforme vivo por muito tempo. Só que aos poucos a Marvel foi costurando essa ideia, inclusive fora da história dos Homem-Aranha. Eu acho que, por exemplo, X-Men, de vez em quando, você tava lá, acho que nas histórias de quem mesmo, não sei se foi o Claremont ou não, que criou um simbionte numa guarda, numa versão da guarda imperial, né, do Shi'ar. Tinha um simbionte também. E aí os simbiontes foram aparecendo fora do universo do Homem-Aranha, porque dava pra explorar isso à vontade, né? E aí aqui vale ressaltar, que assim, eu me esqueci de falar nisso do começo, mas a ideia de ter um simbionte e de ter essa como é que seria o visual do Venom, se o visual ia funcionar ou não, muito provavelmente foi estimulado pelo aquele filme, que inclusive foi do diretor do Morbius, né, que foi o Vida, o Life, de 2017, que muita gente achava, né, não sei, será que foi a Sony que fez esse filme, mas muita gente achava que aquele era um precursor do Venom, porque a característica do alienígena naquele filme, não sei se vocês viram, que é um filme que tem um, inclusive tem um Ryan Reynolds, tem um Jake Gyllenhaal, tem atores bons, né, conhecidos, né, mas o estilo do alienígena era aquele mesmo, né, de ser uma gosminha lá que vai entrando e possuindo a galera, né, e matando, claro. Então, assim, por muito tempo ficou aquela história, e será que vai ser o precursor do Venom? Não é, aquela coisa, por aí vai, mas não foi. Óbvio que não ia servir, mas a ideia foi muito parecida, porque veio também de um ônibus espacial, em que os pilotos acabaram perdendo a rota, estavam explorando um asteroide de novo também, o asteroide que tinha esses simbiontes caiu, a maioria foi recuperado, né? E um deles foi pulando, que caiu, acho que caiu na Tailândia, né? Uma coisa assim. Foi pulando de corpo em corpo, e nunca era uma simbiose perfeita, mas saía pulando de corpo em corpo, até se aproximar, e muita gente questiona como é que ele sabia pra onde ele tinha que ter. Pô, o simbionte, você tem que achar que o simbionte, ele deve ter características, que vive em colônia, né, de tentar localizar onde estão os outros, né? Vale lembrar que eles se portam como diz a colmeia, né, e por aí vai. Isso já de muito tempo tinha essas coisas que os próprios simbiontes meio que tem uma ligação entre um e outro, uma coisa meio em coletivo, nada individual, né? E aí um desses simbiontes foi por um canto. Por muito tempo, muita gente ficou achando que até esse simbionte inicialmente ia ser a Grito, né? Porque ela estava possuindo inicialmente uma mulher, uma senhora. Mas depois se torna, na verdade, um outro simbionte lá para se associar com o Carlton Drake, né? Que ele seria o Riot. E por outro lado, o simbionte que viria a se tornar o Venom, né? Ele se chama Venom. É como se fosse... Cada alienígena tem um próprio nome, né? O Riot já se chama Riot quando possui o corpo do Carlton Drake. O Venom já diz que é Venom, né? Ele não é uma coisa que só surge Venom quando se associa com o Ed Brock, não. Mas, por muito tempo, durante os trailers, porque não aparecia até então o Venom em si, muita gente tinha um boato horrível rolando, dizendo que o filme do Venom não vai ter Venom. O filme do Venom vai ser só, tipo assim, uma mão do Ed Brock que fica preta e bate. Tentáculo que vai e circula e por aí vai. Porque o trailer, obviamente, guardou a grande transformação, porque era o que ele queria, mais CGI, mais precisava de efeitos especiais, guardou isso pra um filme quando saísse mesmo, né? Mas o filme em si, mesmo não tendo a transformação do Venom, já te instiga por muita coisa, assim, né? Só com o movimento dos tentáculos, né? Ou só com o rosto do Eddie se transformando, assim, rapidamente. Cara, a associação, como eu falei, dessa dupla personalidade, ele conversando com o Eddie Brock, é muito bem feita. Aquele lance dele tentar instigar o Eddie Brock a voltar com a Annie, porque ele, se ele sente, estou em simbiose, se ele sente que o Eddie Brock sente, ele também vai querer que a Annie fique com ele, porque querendo ou não, tá lá. Tem detalhezinhos, né, que vai pro restaurante, ele vê o novo namorado da Annie, né, que é o Dr. Dan, que podia ser um escroto, né, podia ser o Brutus da história, mas é um cara super legal que tenta ajudar ele, né, e ele fica provocando, puxa a cadeira, ajeita o cabelo do Ed. Então ele vai fazendo coisas da revelia do Ed, e o Ed tá, até então tá se achando ou que tá maluco ou que tá doente, né? Porque fala em nome de parasita, inclusive uma provocação que o Venom em si, quando é chamado de parasita, ele se incomoda, né? Ele se irrita, né? Então tem todo um ato 2 ali de se juntar o Venom com o Ed, que eu acho que é até o ápice do primeiro filme, que é como é que os dois se relacionam e vão se juntando pra um dar certo com o outro, né? Vamos dizer assim. Pra os dois viverem com suas diferenças, mas sobreviverem ao que estava acontecendo, que era ser caçado pela Fundação Vida, em algum momento pelo próprio polícia de São Francisco, que estava atrás de quem era aquele monstro que estava atacando as primeiras pessoas e por aí vai. E outras ameaças que estavam surgindo ali na frente do Ed, né? É divertidíssimo. Cenas que a comédia não é porque o Ed é engraçado, é a situação que é engraçada. Tipo, ele precisa, depois que ele filma, né? Os erros da Fundação Vida explorando pessoas, usando pessoas, ele precisa chegar e levar o celular até o andar lá de cima do editor dele, né? Só que o segurança não pode deixar ele mais subir, porque ele tá proibido de entrar no prédio. Então o Venom força ele subir pro escalando, né? Uma cena hilária. Essa sequência é impagável. Sim. Pra mim é a melhor do filme. É, uma melhor, que ainda fica lá em cima. O Ed já disse que tinha medo de altura, e aí quando vai descer, né? Aí o Venom provoca. Vamos descer? Não, de elevador. Aí o Venom frouxo, né? Então tem essas coisas assim, que é uma simbiose meia ainda se acomodando, e que vira o ponto forte do filme. Não é as brigas ainda, vai ter as brigas ainda nos outros atos finais, né? Tem algumas perseguições de moto e por aí vai, mas ainda não é o ponto alto do filme, né? Como eu falei, pra mim o ápice dessa sequência da invasão do prédio, que é muito boa, só que um ponto também que eu queria destacar, que a gente não comentou muito, é que apesar do pouco tempo de tela, o relacionamento do Ed com a Annie também é bem desenvolvido. Assim, ela fica uma personagem interessante, e é legal que o filme não fica caindo muito nos clichês de vilanizar a personagem, nem o Covey falou botar o Dan como um escroto. É interessante que ela fica uma personagem completinha por si, não fica numa posição do clichê de chata ou o que o seja, e ela acaba tendo uma utilidade narrativa para a terceira parte do filme. Então é um ponto que também colabora para essa construção. E outra coisa também é que, especialmente nessa, que esse viés cômico que a situação acaba tendo, pra mim é um mérito um pouco do diretor, que, apesar dele estar no modo mais operário aí, assim, você não tem uma direção muito fora do padrão nem inspirada, ele fez um dos grandes clássicos de comédia dessa era, que é Zumbilândia, né? Sim, na verdade, a equipe toda, né? O Ruben Fleischmann, que é diretor, e acho que os dois escritores também são de Zumbilândia. É, a única que não é que entra aí como uma co-escritora, mas aí até o próprio Tom Hardy entra também como co-escritor, é a Kelly Marçal, que permanece até hoje. Mas os dois lá, o Rosenberg, acho que é o Pinker, né, alguma coisa assim, eles são também o roteirista dos dois do Zumbilândias, né? Inclusive, eles não continuaram pro Venom 2, porque foram gravar o Zumbilândia a Tire Duas Vezes, acho que é uma coisa assim, que aí teve conflito de agenda. E o que foi um pouquinho complicado, porque muda um pouco de tom entre um filme e outro e por aí vai. Mas eu gosto muito desse ato, esse ato de construção entre os personagens, ele flui bem. Por isso que eu acho legal, a gente fala assim, ah, talvez o filme tenha um pouco mais de esticado e por aí vai, mas tem cenas de ações em todo momento, não são cenas absurdas, são cenas divertidas. O humor, como colocou aí o Henrique, né, ele tem esse caráter meio mórbido, talvez um pouco puxado do Zumbilândia, principalmente quando entra o Venom, quando ele vai ameaçar as pessoas, que ele fala que vai arrancar braço, perna, não sei o quê, e que o cara vai ser apenas um cocô ao vento, uma coisa assim, uns absurdos assim nas falas, né, mas é uma coisa que é interessante, porque é a interpretação daquele alienígena, né, pra xingar a pessoa, né, e também, como eu falei, ao mesmo tempo vai transformando aos poucos o próprio Ed, até o final do filme acontecer, porque apesar de ser um jornalista aguerrido, que vai atrás e por aí vai, quando ele cai em desgraça, ele fica meio que molengão. É tanto que, assim, tem uma cena clássica que é juntamente com aquela personagem que se torna uma personagem-chave na trilogia, né? Que é a senhorita Chen, né? Chen, que tem um cara lá que vai pegar produtos, né? Pra, tipo, vai pagar a segurança dela. Aquela coisa de você tá ameaçando. É quase um assalto forçado, né? Você cobrar uma propina de segurança pra não te assaltar, né? E aí ela toda vez perde um pouco de dinheiro. A primeira vez, o que acontece é que o Ed se esconde, né? Que ele tá meio... Mesmo se ele não tivesse, ele não era um como humano em si, um cara metido a brigão, por aí vai. Mas com o Venom em si, né? E porque o Venom até se tornando amigo da senhora Chen, ele se torna o protetor letal, porque ele começa a proteger. A primeira pessoa que ele protege é a senhora Chen, acho que na cena pós-crédito do primeiro filme, inclusive, né? E que é um segredo que guarda até o final, né? Então, assim, a construção dele virar uma coisa que no final ele começa a entrar em conciliação com a alienígena pra fazer as coisas, pros dois se ajudarem em si, é muito boa. Só uma coisa aqui, eu tenho que falar a filmografia da atriz da senhora Chen. Ela fez um filme de Natal, em 2000, beleza. Fez aquele Kung Po, que era o Kung Fusão, no 2000. Depois disso, 16 anos depois, foi fazer Venom. E depois que ela fez Venom, ela só fez Venom. Venom... Fez o Aranha Verso. É, o Aranha... também. Ela fez um curta promocional dela como a senhora também. Fez o Across the Universe. Dela ser a senhora Chen agora. Então, toda a construção da relação dos dois, pra mim tá muito ok, do começo ao fim, até o final. A única coisa que eu tenho realmente problema é com o ato 3, que parece que a turma lá, tem que terminar do modelo super-herói mesmo da coisa. Então tem que ter uma briga entre dois super-vilões. Obviamente tinha que ter alguma coisa, mas eles podiam talvez explorar, colocar, na verdade, não só um contra um, ter explorado mais os outros alienígenas da Fundação Vida, sei lá o quê. Aí tem o tal do Riot, que se associou lá com o carro Carlton Drake, vira uma briga confusa pra caramba entre os dois, porque o outro queria trazer mais alienígenas, sei lá o que ele queria fazer, pegar o meu foguete, voltar no mesmo asteroide pra trazer mais, não sei lá qual era a pretensão. E o outro queria impedir, porque de repente o Venom tem uma mudança drástica de lado, e que ele diz que ele não era muito bem visto, que ele era considerado um frouxo também entre os outros alienígenas. É, digamos assim, um roteiro que dá uma pisadela, porque não consegue muito construir as motivações do Venom virar de lado, né? Podia simplesmente dizer, eu mudei de lado porque eu me dei bem com a Terra, gostei da Terra e gostei dos humanos, gostei do Ed Brock, sei lá. E lá no meu outro planeta eu vou competir com outros. Podia ser qualquer outra coisa. Mas dizer que ele se associou com o Ed e não queria mudar de lado porque os dois eram frouxos, ficou um negócio meio esquisito, né? O único ponto negativo que eu dou pra esse primeiro filme é justamente esse. Eu acho a virada do Venom súbita, assim. Uma hora ele tá no modo simbionte normal, no outro, curtir a Terra, hoje também vamos lutar. Mas eu defendo essa cena porque, em termos puramente de porrada, a luta entre o Riot e o Venom é muito boa. Então, parece uma pintura. Se você olhar, eu fui rever pra gravar esse podcast, é diferente do que acontece no 2, então, querendo ou não, ficam duas brigas de alienígenas diferentes, mas essa daí parece que eles ainda não estão ainda em simbiose perfeita, sei lá o quê, e aí fica o hospedeiro dando soco pra lá e pra cá, os alienígenas se misturam naquela coisa ali meio liquefeita, se batendo, parece assim que jogou uns baldes assim em câmera lenta pra cima, sabe? Que ficou aquela textura maluca lá, aquela coisa meio dali, meia louca assim. E ficou bacana. a primeiro contato, né? Depois tem uma briga mais brutal entre um e outro, e aí vão se usando o som, um já sabe a fraqueza do outro, né? É, de um lado, o Carlton Drake investigou a fraqueza por causa do som e fogo, o Ed descobriu isso por conta do ultrassom lá, né? Queria fazer um ultrassom, não, uma... Como é que chama aquele ali que entra no tubo lá? Ressonância, né? A ressonância magnética lá, a frequência lá perturbou a alienígena. Então, assim, até pra descobrir as fraquezas, as características de cada alienígena, foi tudo muito natural, entendeu? Até, por exemplo, coisa que ninguém esperava, né? Pra quem dizia que o filme do Venom quase não ia aparecer o Venom transformado, e teve até a She-Venom lá, que em algum momento a Anne, eu sei que o Henrique elogiou a atriz, mas assim, eu não sou muito fã da atuação dela nesse filme, né? Não conheço ela em outros trabalhos. Achei meio fraquinha a atuação. Mas a personagem em si não compromete. É, serve muito bem a história, por sinal. Mas entregou lá a She-Venom em algum momento, né? Mostra mais uma vez que quem teve contato com alienígena sente uma coisa. Não é aquela coisa de ser corrompido. Se sente capaz de fazer coisas que não seria capaz. E aí fica aquele negócio, né? Como se você ganhasse um superpoder. E aí isso sim te viciasse, assim, te deixasse. E quando você sai do contato com o simbionte, você tira um pouco daquela grandiosidade e você fica com a ausência, né? Seja um vazio. É, todos esses elementos é muito bom. Só que, realmente, o ato 3 é ruim da proposta, nas motivações. Mas, visualmente, eu não acho ele tão ruim, né? É, teve aquele final, tipo, foi pro espaço, matei você e por aí vai. E aí, eu agora tô na Terra. Quero curtir a Terra, porque ninguém gostava de mim. Eu era o pária entre os outros simbiontes. Então, vou ficar aqui. A Terra vai ser só minha, hahaha. É, ficou meio bobo dentro da construção toda que... O filme estava seguindo bem, né? É, eu acho que assim, ele dá essa patinada mesmo, né? Pra encerrar, né? Mas é talvez porque, eles precisavam encerrar, sabe? Precisa fechar esse filme, então ele vai mudar de lado mesmo, ele tal. Mas não tira o brilho da construção que foi feita com o personagem. E, cara, é isso que é uma coisa que nos quadrinhos não tem mesmo. Mas é esse relacionamento entre o Ed Brock e o Venom, vamos dizer assim. Corrigindo, não tinha. Quando a gente for gravar, porque a gente vai gravar em algum momento o Venom do Donny Cates. Aí você vai conhecer como é. Mas ainda assim, é algo que deixa o filme bem legal, sabe? E ter essa briga de casal, né? Porque é um casamento ali, na verdade, entre o Ed Brock e o Venom, né? E tanto é que o Venom parece que é a mulher que fica no pé do cara lá, do marido, que o marido não faz nada direito, né? E aí é toda hora, você é um frouxo, você não sei o que, tá lá. Mas apesar do final corrido, tal, ele tem boas cenas de ação, ele termina muito bem, certo? Então acho que assim, na média, é um filme muito legal mesmo, é um filme muito divertido de assistir, né? É, e aquele negócio, assim, tipo, era o padrão daquela época você botar um vilão mais genérico no primeiro filme pra guardar o fodão pro segundo filme. Porque todo mundo, o hype de todo mundo era pro Carnificina. Só que se você vai ter um trabalho já de desenvolver o Venom, você não vai ter tempo com Carnificina. Guardaram ele pro segundo filme. Só teve um pequeno probleminha de falta de Jato 2, que a gente vai mencionar, mas era uma proposta que o IES tava fazendo em vários filmes, inclusive. O próprio Batman do Nolan fez isso, guardou o Coringa pro segundo filme e por aí vai. Então, até faz sentido também. Na dúvida, você coloca o Elon Musk pra ser o vilão. E você não sabe como fazer o Elon Musk, é só fazer o Tony Stark no MCU cuidar na mesma. Guardou entre aspas, Paulo, porque na cena pós-crédito, agora não me lembro se é a segunda ou se é a única aí na cena pós-crédito, que eu não me lembro se é da senhora Shenda ele comendo a cabeça, será a cena pós-crédito ou não, mas enfim. Eu acho que ela é a última cena do filme, não é? É a última cena, não é pós-crédito, né? É porque a ideia era justamente essa. Ele ser o vilão do 2, porque no 2 daria pra fazer um só sobre ele, que nem foi o Coringa no Dark Knight, por aí vai. Só que aí tivemos probleminhas aí que o filme... Mas quer dizer que ele não esperou pra entregar o Carnificina no 2. Porque já tem essa cena pós-crédito que coloca o Woody Harrelson, que certamente foi uma escalação do diretor e dos roteiristas. Que o Woody Harrelson é um personagem maluco pra caramba do Zumbilândia, né? Como bem lembrou aí o Henrique. E não só isso, ele é a cara do Cletus Kessler também, né? O melhor Kessler possível. Eu confesso que nessa cena pós-crédito me deu uma vergonha alheia do cacete. A peruca tá ridícula, é. A cara da peruca. Meu Deus do céu, que peruca horrível. Horrível. Mas melhorou, cara. Até aquela roupa brega do segundo filme combina demais, cara. Você, é o Cletus todinho. No filme tiraram a peruca. Eu tô falando cena pós-crédito da primeira peruca, que é a peruca igual a do desenho, só que não funciona na vida real. É uma peruca descabelada, com o cabelo pra esquerda, pra direita, não sei o que, sei que lá, parecendo um Goku ruivo, um maluco lá, sei lá o que porra é. E olha eu falando referência de anime aqui no lugar do Paulo, meu Deus. Mas que os produtores, eles perceberam a mesma coisa que perceberam, porque você não precisa ter uma peruca safada pro cara ser um Kratos que é de excelente. É que nem no filme lá do que o Norman aparece no Way Home, que o pessoal percebeu. Peraí, mas por que que a gente tá colocando... A gente já tem o maior psicopata de Hollywood interpretando o Duende Verde, por que a gente tá botando uma máscara pra tapar o rosto dele? Pois é. E só pra fechar ainda do primeiro filme, uma das últimas participações especiais do Stan Lee. Quando ele fala com a Annie, né? Que a Annie tá desconfiada que ele tá com o Venom ainda, porque ele tá ainda praticamente falando sozinho. Quem é que não ia desconfiar? Aí quando ele vai voltando, né? O Ed vai andando assim. Aí o Stan Lee fala, né? Não perca ela, né? Só que o senhor tá andando com um cachorrinho pequenininho. E o Venom fala que quer comer o cachorro do Stan Lee, né? Então praticamente é uma das últimas, né? Foi 2018 esse filme. É, não me lembro se o Stan Lee gravou 2019 o Endgame. Não gravou, né? Não. Ultimato. Não gravou. Foi uma das últimas. Bonito, ele aparece. É certamente, porque uma das últimas do Stan Lee também é a gravação de voz do Aranha Verso. Então foi mais ou menos isso mesmo. Foi nesses dois filmes. A despedida, vamos dizer assim. No seu final, ele mostrou que ele mostrou o reconhecimento que era muito melhor a Sony que aquele lixo da MCU. Bom, passamos então pro segundo filme. O segundo filme foi 2021. Problemas aí, o Paulo já foi adiantando que teve falta de Ato 2, por aí vai. A gente já adianta. O filme terminou no meio da pandemia, né? Começou de um jeito. Você percebe que tem muito mais extras no começo do filme, em certas cenas do filme, e no final tiveram que colocar muito menos pessoas, tiveram que gravar só com os personagens isolados e por aí vai. E o filme teve que ser encurtado de fato, porque gastos, né? Tinha mais dinheiro, CGI tá muito melhor realmente, só que a pandemia teve que limitar as coisas, inclusive pra refilmagens. Enfim, a gente já fala sobre isso. Ainda assim, o filme, Venom 2, que é o Tempo de Carnificina, né? Foi, tirando o Homem-Aranha, que é no mesmo ano também, foi uma das maiores bilheterias. Porque o Venom de 2018 já teve uma bilheteria extraordinária, principalmente por causa da China. A China, o mercado internacional, motivou muito. O filme realmente foi criticado, teve todos aqueles lances, o pessoal reclamando, da falta de um vilão, que o Tom Hardy era legal, mas o filme foi bem dividido. Mas é porque simbionte lembra água e chinês gosta de com água. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente também tem que lembrar que esse filme, primeiro, ele é muito melhor que Eterno, Shang-Chi, Viúva Negra, que era o filme da Marvel naquela época, era tudo lixo. Agora eu posso dizer lixo. Assim, isso é cinema de verdade. Segundo, esse filme, ele passa uma mensagem muito mais relevante que qualquer filme do MCU, falando sobre... Como é que ele fala mesmo, hein? Era tolerância. Pra ver como o filme marcou o Paulo, o Tempo de Carnificina. Mas só voltando, a bilheteria do primeiro, então, foi por volta de 850 milhões. Então, pra um filme ser um filme que, se eu não me engano, não sei se ele é mais 18, mas acho que era, não me lembro agora. Mas é um filme que foi impactante, com um orçamento de 100 milhões, cento e poucos milhões. Então, praticamente rendeu quase 8 vezes mais. E o Tempo de Carnificina, enquanto os outros filmes do UCM fizeram por volta de, no máximo, 450 milhões... Acho que foi Shang-Chi foi o primeiro, o maiorzinho dessa época. O do Venom, Tempo de Carnificina, fez... E acho que nem tinha mercado da China aberto, tá? Dessa vez. Fez mais de 500 milhões. Então ele supera realmente os filmes do MCU nessa época. Não é exatamente porque foi o que o Paulo falou aí, associando. Mas também é porque, querendo ou não, é um filme que foi lançado em outubro. Já tava se abrindo mais as portas e por aí vai. E querendo ou não, tem um público que conhece muito mais o Venom. É um filme de continuação, tá? Não rendeu mais do que o primeiro, mas já tinha o seu público cativo ali que se interessou e gostou do primeiro. Eu só ia completar um negócio que o Paulo falou, que Tempo de Carnificina é essencialmente o poderoso chefão dos filmes de gibi, que o segundo é melhor que o primeiro. E mesmo assim, o primeiro foi muito bom. Eu sou uma pessoa que discorda disso, Não por conta, porque eu sei que tem elementos no segundo que são muito melhores. CGI, a filmagem do próprio Venom, né? Certamente o Andy Serkis entra como diretor no lugar do Ruben Fleischer, né? E ele sabe trabalhar melhor com mocap, por aí vai. Então ele deu umas aulas ali que o pessoal, certamente do primeiro filme, não sabia muito o que fazer. Então, realmente, a captura de movimentos é muito melhor. Mas eu não posso fechar os olhos pro filme ter ficado uma muleta, porque ele, de repente, não tem um ato 2 do filme, porque realmente o filme foi prejudicado por conta da pandemia. Então, assim, falta algumas coisas e tem um certo momento, eu até falei com o Paulo, que quase o filme entra no modus operandi do Morbius. De repente, contar uma história acelerada, como se fosse quase um documentário, quase um videoclipe, né? Aqueles filmes videoclipe, pra contar uma história muito rápida. Olha, então aconteceu isso. Vamos pro ato 3. Que é o problema deste filme, que eu acho. Assim, que mesmo quem não conhece a estrutura de três atos, nota que o filme, quando você pensa que ele vai começar, ele acaba. Exatamente. Então tem essa coisa capenga, assim. Eu não posso fechar os olhos pra um problema narrativo desse, tá? Então, assim, tem coisas muito, muito boas. O grande lance bom do filme é trabalhar ainda mais a relação desse casamento, já que vocês estão falando que é uma coisa de terapia de casal, né? Entre o Ed e o simbionte. É como se, vamos dizer assim, no começo tava curtindo porque, estamos juntos, finalmente estamos trabalhando juntos e por aí vai. Mas de repente tá alguns anos de casado morando junto, já tá o Ed não suportando viver com o Venom, porque ele é uma bagunça viver com ele, porque assim, o Venom transforma a casa dele e o Ed quer colocar alguns limites morais na criatura. Então, só pode comer galinha e chocolate, porque agora diz que o Venom meio que precisa de um uma molécula lá, que eu não me esqueci agora o que era, se é a dopamina, o que ele era, fala. Penicilina, que eu ia... É, uma coisa assim, um aminoácido específico, sei lá o que diabo era. Só existia no chocolate e em cérebros. É, em cérebro. E aí eles podiam ir de galinha. Só que, realmente, o Brock viajou, porque foi dar um animal pra o Venom que tinha um cérebro menorzinho ali. Agora, eu tenho direito a ter um momento de Paulo, por podcast, e falar que aquela sequência do apartamento é uma aula de comédia que tinha que botar pra todo mundo do MCU assistir, porque aquilo ali é comédia boa. Quando eu vi que a galinha chamava Sony Cherry, eu quase morri. É sensacional, cara. Aquilo ali é perfeito. É muito bom. De novo, o brilho do filme todo é essa relação. Pra mim ainda, né? Quando tem a briga, que é aquela coisa, se é um filme sobre casamento, né? Eles não estão se suportando morar juntos, então vamos dar um tempo. Basicamente, damos um tempo. Eles ficam brigados, um não precisa do outro. Tem, inclusive, a cena da briga no apartamento, né? No primeiro filme foi a briga do Ed sem controlar o simbionte, batendo nos agentes da Fundação Vida. Agora era o Ed com o simbionte quebrando o apartamento de novo, né? Ameaçando quebrar a TV, o Ed, meu Deus, a TV não, aquelas bagunças todas, se separa. E pra mim, de 10 cenas sobre o relacionamento dos dois, a mais divertida é quando o Venom, claro, ele fez uma boa simbiose com o Ed, com outras pessoas não faz muita. Então ele fica pulando de corpo em corpo, porque ele acaba danificando as pessoas, né? Tem aquele lance todo que tinha que ser uma simbiose perfeita, foi isso que o filme costurou pra fazer pouco da mitologia dentro do próprio filme, né? Isso não tem muito nos quadrinhos de como funciona o simbionte, que tem que ser quase uma coisa de doação de órgãos, né? Que ele comenta no primeiro filme. E aí, dessa pula-pula de corpo, o Ed vai parar numa festa LGBT, né? Só que ele, tipo, tem um conhecimento básico, assim, das coisas. E ele vai, de repente, pega um microfone e vai se abrir pra galera sobre o relacionamento dele, que o Ed não dá valor a ele, e por aí vai. E a galera toda lá, que não conhecia o Venom direito, até então, vendo numa criatura popular, feito o Homem-Aranha, né? Acha que é um cara fantasiado e é um que o Ed é o namorado dele que não reconhece ele e que tem vergonha dele e que por aí vai. Cara, é uma cena tão hilária, é uma das melhores cenas do filme, porque é comédia boa sem forçar a piada, sabe? E no discurso ele faz, ele coloca uma frase que merecia estar nos melhores filmes, na melhor história de X-Men. Eu vou até aqui ler, ó. Todos deviam poder viver juntos nessa bola de pedra. Chega de crueldade com alienígenas, isso é errado. Cara, isso é Shakespeare puro, cara. Não, isso lembrando do Venom que estava usando bambolês iluminados e... Sim. É sensacional isso, gente. E essa fala do Venom é tão interessante que se você botar casa palavra com palavra, a tradução, a dublagem brasileira falou alienígenas, mas eles falam aliens na hora. Uhum. E vale ressaltar que eles, nos Estados Unidos, pode significar, né? Estrangeiros, pessoas desgarradas, tipo, pessoas que não se encaixam na sociedade. Não é só aliens de pessoas extraterrestres. Pode ser aliens de alienados ou fora do padrão, vamos dizer assim, né? Então, a fala continua servindo pra galera lá e fica aquela multidão lá da boate, lá comemorando, não sei o quê, você é o melhor Venom. E ele fica todo, assim, pô, ainda bem, eles me entenderam, eles concordam comigo, né? São meus amigos, sei lá. E aí sai, né? Então, é muito bom ainda toda essa parte. Que assim, nessa parte aí, mais na frente, na verdade, eu cheguei a pegar uma mini teoria de o que poderia ser esse hospedeiro perfeito. Porque se a gente for olhar no primeiro filme, o Venom, ele tem um hospedeiro humano lá que é aquela a morador de rua, acho que era Maria, que ela Sim. conheceu o Brock, tinha uma certa lembrança positiva do Brock. E o Brock, Sim. que foi o seguinte, foi um hospedeiro perfeito. Depois disso, ela foi pra Anne. A Anne tinha todo um sentimento do Brock pela Anne. Então, ele também não afetou em nada. Ele também seria uma hospedeira perfeita. E a Sim. próxima que a gente vê que não é afetada pela simbiose é a senhora Chen. É justamente uma pessoa também que é querida tanto pelo Brock quanto pelo Venom. Sim, então talvez verdade. Seja assim, se tiver pré-memórias de positivas de alguma forma, e outro funcione já melhor. Pode ser uma coisa assim. Certamente, acho que quando o terceiro filme diz que vai ser mais grandioso que os outros. Então quando a gente conhecer mais, pode ser que tenha explicações melhores de como é que é essa simbiose em si. Mas faz todo sentido isso que você fala. Se bem que no segundo filme, convenhamos que eles quase esquecem essa história de que o hospedeiro praticamente sai todo definhado, né? Que o Venom vai pulando de corpo em corpo, mas as pessoas não morrem quando ele deixa o corpo, né? Ele fica pouco tempo, porque se tu for ver, o cara tá quase morrendo. Ele não tem nada de médio prazo, ele vai pulando de um em um, então eu acho que é plausível. Aí o outro lado da história, que é o Wood Harrison como carnificina. Então, tirada a peruca, né? Como eu falei, não precisa nem questionar se o Wood Harrison pode fazer um papel de um psicopata feito o Cletus Cassidy, que se encaixa perfeitamente, o cara de louco. Eu só acho que no perfil do Cletus, o Cletus era pra ser uma coisa bem mais mirradinha, bem mais. Mas aquela coisa, a mesma coisa que eu reclamar do Topher Grace. Visualmente, não me parece. Não, eu nunca imaginei o Cletus daquele jeito, como nunca imaginei o Topher Grace como Eddie Brock. Mas, em termos de personalidade, não há o que questionar do Woody Harrelson. Mas melhorar a cabeleira, vamos interpretar que é um Cletus mais bombadinho, mais altinho, mas que tem todo o perfil que deveria ter de um psicopata, né? O lance de pegar a cena pós-crédito, porque os diretores e os roteiristas saíram, então eles tiveram que pegar dali. O que parecia ser uma cena que deveria ser uma continuação imediata da origem do Carnificina, ele transforma numa coisa que foram vários e várias vezes que teve visita do Ed com o Cletus. Então desenvolveu meio com a relação entre eles. Só que a simbiose mostrou que ela pode tirar muito mais do que o próprio Ed percebe. E que o Ed acaba sendo um limitado. Então ele pega as pichas que o Cletus não dá pra ele, mas pega num quadro que ele desenhou na antiga cela dele. E é interessante ver como ele mostra que o simbionte não só vê as coisas com o olho do Ed. É como se ele, todo o corpo do Ed fosse sensorial pra ele. Tanto que ele força o Ed a ver, usa a velocidade das mãos lá pra depois rabiscar o desenho. Então, e é um investigador muito melhor que o Ed, convenhamos. Certamente, que o Ed não prestou atenção em nada. E ele vazia aquela associação e por aí vai. Então, assim, parecia que essa história tava se montando pra ser uma história, como falou o Paulo, porque, assim, o Ed só descobriu, no meio daquela história, alguns corpos. Pelo que poderia estar mostrando, parecia que o Ed ia investigar muito mais coisas. Ia ter uma cena muito maior lá no reformatório de Santa Agnes pra descobrir mais e desenvolver aqueles personagens mais. Mas, de repente, por algum problema, toda a história do Carnificina, do Ato 2, meio que virou um videoclipe acelerado. Parte foi explicada em desenho, parte foi realmente cortada, né? A gente percebe que tem um buraco ali no meio. Mas o Carnificina em si, ele tem uma cena muito boa ali na cadeia, na logo depois que ele escapa da morte, né? Que ia ser forçado lá por injeções. É interessante ver que a transformação do Cletus em Carnificina é diferente do Venom. O Venom, toda vez que transforma, ele envolve o Ed, né? Como se fosse uma capa cápsula, quando o Carnificina aparentemente dá a entender que ele morreu ali, ou tava pra morrer, alguma coisa desse tipo, e aí o Kletus, quando se transforma em Carnificina, ele meio que, o rosto dele se deforma todinho, é como se virasse um chiclete pra virar o Carnificina. Então, é uma simbiose até diferente, e eu espero que talvez isso dê margem até, pra quem sabe no futuro, dizer que o Kletus pode estar vivo ainda. O corpo físico do Woody Harrelson, que ele tinha antes, morreu, mas hoje em dia nos quadrinhos também tá assim, o Carnificina não precisa mais do corpo físico pra virar o que era o Kletus, então ele virou uma simbiose onde hospedeiro e criatura é quase a mesma coisa, né? A relação dele, que fica um pouco estranha, com a Shrek, Shrek, sei lá, que é a atriz, deixa eu ver o nome da atriz aqui. É Naomi Harris, né? Faz a Frances Barrison, então tem toda aquela história que vinculou com o passado no reformatório do Kletus, isso nos quadrinhos não tem, porque eles se tornam um casal de namorados recente. Mas quem vira o filho da mãe da história é o simbionte em si, não o Kletus. O Kletus é ainda muito apaixonado, fez essa diferença aí. Tudo bem, uma adaptação. Mas tirou um pouco da psicopatia do Kletus, que tratava a Frances feito... A gente gravou, inclusive, esse Carnificina Total, a gente lembra, né? Que ele tratava a namorada mal pra caramba. Era praticamente um artifício pra ele conseguir as coisas que ele queria, né? Já que ela, o poder dela, né? Era um poder que podia derrubar o Venom, né? Sonic. E aqui, não. O Carnificina vira uma dualidade. Entre o hospedeiro que ama a Frances e o simbionte, que também tem uma inteligência à parte, né, uma consciência à parte, que odeia a Frances porque a Frances é um potencial ameaça para ele, né? Então é uma relação, assim, diferente dos quadrinhos. Pega um pouco leve que eu praticamente tiro um pouco do que eu queria ver mais no Kletus, assim, de ser realmente um cara perverso. Mas funciona. E aí, tirando essa coisa que eu falei, que a toda parte que poderia existir, de explorar mais outros corpos sendo achados, de ter mais alguma confusão ali, que parecia ter, que ia ter uma confusão ali no reformatório e por aí vai, cai logo, como falou o Paulo, né? Quando pensa que vai engrenar a coisa, cai logo na cena do ato 3 final. Tem que juntar, de repente, o Venom. Então tem aquela cena com a doutora Shen. De novo aparece a She-Venom. A She-Venom leva o simbionte pro Ed. A cena da igreja, né? Que é uma coisa meio que icônica pro próprio Venom, né? Nos quadrinhos, porque a igreja foi a origem do Venom se associar ao Ed. E aqui vai ser pra combater o Kletus. A cena de CGI é diferente, né? Não é mais aquela coisa dele separar em si, brigando o simbionte de um lado, o hospedeiro do outro. Parece ter mais um cuidado melhor nas cenas de CGI, porque você consegue acompanhar porrada por porrada e por aí vai. Tem uma certa ansiedade ali do que realmente vai acontecer. Se a Annie vai morrer, se é a Frances que vai morrer, acaba sendo ela. Aparece o policial Milligan, que dá a entender que nesse ato 2 poderia ter um desenvolvimento maior, de repente desaparece. E do nada tem uma explicação doida que tem que transformar ele também no simbionte, porque nos quadrinhos esse cara vai ser o Toxina. E tem que transformar ele e acabou, né? Se realmente vai ser toxina, a gente vai saber aí no cara, isso é muito bizarro, cara. Porque normalmente você... como ele está entre os mocinhos e era naquela cena que você, todo mundo parece que vai morrer. Aí, caralho, ele morreu mesmo. Ela conseguiu o que ela queria desde o começo do filme. Aí, de repente, morreu, mas passa bem, termina. Porque ele acabou sendo possuído, né? Ela que morreu. É interessante porque foi um negócio do sino, né? Geralmente essa coisa do sino, das baladas. A gente achava que ia ser alguém que ia talvez matar. Quer dizer, no próprio Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, o sino é a arma que usam pra basicamente enfraquecer o simbionte lá, né? Aqui também, mas ela vira a arma fatal que mata a Shrek, sei lá. E aí a briga dos simbiontes, assim, termina um negócio meio esdrúxulo, assim, brutal. Porque dá a entender que o Kletus é uma vítima ali. Aí o Ed em si, meio que estava se afeiçoando ao assassino. Sei lá, tinha havia um complexo ali de síndrome de Estocolmo, né? De perdoar o Kletus. Mas aí o Venom não, porra nenhuma. Aí come o Kletus, né? A cabeça, pelo menos, né? E come o simbionte também, né? O simbionte não sei como é que fica um simbionte engolir o outro aí. Se ficou... Se existe... Existe um pouco de Carnificina agora dentro do Venom de novo, né? Que o Carnificina é um filho do Venom, né? Exatamente, porque o Venom ali, ele tirou um pedaço, né? Não foi um esporo feito nos quadrinhos, que é bem claro que era um filho produzido. Ali o que acontece, o Kletus no filme, ele morde o que? é o dedo, né? Sei lá o quê. E o sangue do Venom, que tinha um pouco do simbionte, se associa com o sangue dele. Então foi um filho forçado. Então, quando o Venom engole de novo o simbionte lá, o vermelho, lá, que ele tem medo do vermelho, não sei porquê, dá a entender que absorveu o que já era dele, né? Com um pouquinho a mais, não sei, né? Como é que vai ser essa explicação aí. Mas isso aí foi engraçado, a morte do Kletus, porque o Kletus fala, não, mas tudo que eu queria era ser seu amigo. E isso, assim, tipo, até que liga um pouco com o começo do filme, que realmente o Kletus era o tempo todo, não, chama o Ed, não, chama o Ed, eu quero falar com o Ed. Era uma carência muito grande. Aí o Ed, eu perdoo você. Aí o Venom, isso aqui não é filme do Raimi, não. Ah, e morre. Pois é, cara. Terminou nessa vibe aí. Enfim, eu tenho minhas críticas um pouco, mas ainda gosto, mas não posso elogiar, dizer que é melhor com o primeiro, se eu enxergo um probleminha grande feito esse. Eu não vou estar sendo 100% sincero. Talvez, tivesse mais chances, o filme seria tão bom quanto o primeiro. Mas eu tô discordando de duas pessoas aqui. É, só você for ficar na tua cabeça, Coveiro. Tu tava assistindo o filme, aí tu pegou no sono em algum momento, acordou 40 minutos depois e continuou. Pois é. Bom, Henrique, defenda aí, então. Eu sei que você acha o 2 melhor, mas você tem a oportunidade de defender aí. Nós temos o... Está no meu top 5 de antagonistas de filmes de gibi. O Carnificina é muito bom. Realmente, assim, ficou um... Eu discordo um pouquinho do Coveiro. Eu não acho que o relacionamento dele com a Shriek tira um pouco da vilania do personagem. Eu acho que evita um pouco de caminhar pro clichêzão. Porque, na verdade, dá pra ver que claramente a inspiração ali no começo do filme era Silêncio dos Inocentes. Ele visitando na cadeia, o psicopata perigoso, etc, etc. Só que aí vai, ele tinha um relacionamento genuíno de verdade. Então, fica uma sacada interessante. Fica um negócio fora do comum. E o Harrison tá muito bem no papel. Aquela cena que ele tá andando na rua, feito um gigolô com aquele terno vermelho e roubando um conversível, é sensacional. Eu gosto bastante da construção do vilão. Eu achei que ficou muito, muito... ficou um personagem completinho. Assim, por exemplo, a Shriek seria beneficiada se ela tivesse mais tempo de tela? Sim, mas provavelmente isso aí é o efeito pandemia. Agora, eu acho que a backstory dele não foi corrida. Aquela animação que também foi claramente efeito pandêmico. Foi um jeito legal de explorar o personagem pra mim. E justamente pela força do... pela força do vilão, porque vamos ser sinceros que o Kletus Kasady é muito melhor que o vilão do Muskverso do primeiro. Eu acho que a força do vilão supera um pouco essa ausência do segundo ato do filme, que realmente dá pra sentir mesmo. Não acho que o segundo ato seria apenas animação, tá? Só pra te colocar. Acho que de repente acontece... Não sei se você vê que acontece um monte de cenas corridas pra explicar o que aconteceu ali no meio. Assim, você dá pra sentir claramente. Quase certeza que ia ter uma cena de terror pesado no reformatório, no satanês. E só parece ele sendo incendiado. Sim, uh-huh. E é uma cena fabulosa, dependendo de como fosse. Porque era o momento de ele se vingar ali. Dá pra sentir que teve muitos plots e muitas cenas cortadas. O reformatório, a trama toda do policial, com certeza. Realmente, o segundo ato, ele perdeu. Mas eu acho que essa força do vilão era... E coisa que eu também acho que ajuda a carregar um pouco essa ausência de um segundo ato é terem levado o tom de buddy cop do Venom e do Ed, assim, é o epítome. Apesar do diretor e dos mais escolados média, o tom de comédia ficou na medida certa nesse filme. Ficou, assim, muito bem trabalhado, ficou no ponto. As piadas foram quase todas afiadas. Não teve uma piada que eu achei fora de lugar, ou então que foi forçada. Então eu acho que essa ambientação, essa construção de clima e o Carnificina superam a falta de um miolo. E o confronto da igreja também é muito bem feito. Tem, assim, também sofre de algumas cenas cortadas e tudo, mas no geral foi bem construído. O confronto da igreja é o ato 3 que a gente gostaria de ter visto de maneira completa e mais bem trabalhada no primeiro, que no primeiro o ato 3 é o mais fraco, vamos colocar assim, do Sim. filme. Uhum. É corrido, mal escrito, por aí vai. Mas inclusive é até engraçado a gente ver um filme de gibi que o problema não seja o ato 3, porque quase todo filme de gibi derrapa no terceiro ato. Esse daí tem um terceiro ato praticamente impecável. Não, o terceiro ato, então, ele praticamente tinha uma coisa ali no meio que ia construir pra você se afeiçoar melhor a história do Cletus, talvez pra você ficar até dividido por aquele lance dele de sabe, mais do que houve no reformatório. A gente já sabe que eles sofreram pra caramba ali, né? E por aí vai. Mas ele também era desde pequeno, um psicopata. O desenhozinho explica muito claramente isso aí, né? Mas era talvez o momento de você... Sabe aquela coisa que o americano gosta de você ver o lado do psicopata, que, enfim, já gerou tantas séries da Netflix, por aí vai. Então, era certamente o momento disso. E o ato 3, assim... O Cabelo vai fazer um filme ano que vem sobre isso? É, pois é. E aí, o ato 3 tem todo mundo, né? Porque se junta... A Shrek lá, a Shrek, o Carnificina, mas também se junta também a Anne, o Dan, que vira um parceiro inusitado ali, né, pra ajudar, e em algum momento ajuda, né, ele sabe as fraquezas do Venom, que ele aprendeu no primeiro filme, né, que tem som, que também sabe que tem um fogo e por aí vai, e vai ajudando, né, e é curioso, porque o Dan vira um antagonista do Ed que você gosta. Sim, o ator conseguiu, em poucas falas, tornar um personagem engraçado e amigável. O Dan virou um belo de um coadjuvante. Aliás, ainda até nessa onda... Até o Venom respeita ele, o Venom simbionte. Ele aprendeu a respeitar, porque até então o Venom tava dando tapas lá dele. Uh-huh. Desculpa. Agora, vamos destacar também o senso de humor macabro da franquia Venom, que a sacada de fazer o casamento do Cletus e da Shriek foi muito boa. O padre, os presentes de casamento, a sequência foi toda assim, sim. Naquele, num tom de humor macabro caprichado, foi muito legal. Sim, sim. Então assim, tirando esse pequeno probleminha assim, os filmes Venom 1 e Venom 2, pra mim, funcionam porque eles são filmes que são bem escritos, com diálogos que servem, são pesquisados nos quadrinhos, porque tem, de novo, se o primeiro teve muita coisa das minisséries dos anos 90 do Venom, esse teve, claro, com suas adaptações, né, moderadas, porque não dava pra adaptar Carnificina máxima ali, botar Demogoblin, botar outras participações especiais, sei lá, outros teve aparições nessa saga aí. E vamos não ficar até felizes que eles não fizeram isso. É, não tem como, né? Então, assim, na sua medida do possível, eles conseguiram adaptar e pegar a coisa dos quadrinhos. Então, é bem pensado, não tem muita invenção, que muitas vezes que acontece isso, quando tenta adaptar, tem muito diretor que tenta inventar muita coisa que tá fora dos quadrinhos e usar os quadrinhos apenas como uma mera referência. Mas não, você vê que ele se dedicou pra tentar fazer uma coisa, trazer pro mundo real, realmente inspirado cada ponto em uma história. Ouvintes, vocês notaram a indireta, né? Não, mas não foi com nada do MCU. Eu tava falando de Madame Teia. Próprio Morbius. Eu jurava que tu tava falando do Coringa. Ah, o Coringa é recente, eu não quero entrar nesse mérito. Tô falando dentro do próprio filme da Sony, de coisas que não funcionou. E que talvez seja o divisor de águas pra gente saber se o Kraven vai se prestar ou não. É depende de como fizerem, porque o trailer ainda deixa muito dúbio o quanto o próximo filme da Sony aí, que ainda vai ter, né, ligado ao universo do Homem-Aranha, que é o Kraven, e não sabe até quando vai ser viagem na maionese ou quanto vai ser realmente inspirado e lembrar o Kraven que a gente conhece, né? Aliás, só uma parte antes da gente continuar aqui. O Coveiro falou aí de diretor. Se a gente falou de como que o Ruben Fleischer trouxe o tom de comédia do Zumbilândia, o primeiro filme, eu acho que vale, antes da gente terminar esse bloco, elogiar também como que o Andy Serkis trabalhou bem a construção, a captura de movimento no segundo. O Carnificina, sim, em especial, é um show. O jeito que o simbionte se move, o tentáculo deram... Foi um salto de qualidade nisso aí, sem sombra de dúvidas. Óbvio que entrou mais dinheiro, infelizmente o filme acabou ganhando menos, né? Mas entrou mais dinheiro e ele soube colocar as coisas. Provavelmente ele formou uma equipe ali, até treinou o Tom Hardy, que fez o primeiro filme na Tora, né? Os diretores também não tinham histórico de trabalhar com mocap, certamente. Então, vale lembrar, né, que eu tô falando mocap aqui, mas boa parte não é nem mocap, porque não existe um traje de mocap no primeiro filme. Muitas vezes, quando o Ed tá conversando com o Venom, que o Venom aparece como se fosse um tentáculo à parte conversando com ele, né? Uma cabecinha aparecendo assim do lado conversando com ele. Nas cenas de gravação não tinha ninguém, nenhuma bolinha pro Tom Hardy olhar nem nada. Ele tava imaginando da cabeça dele e parece que tinha um ponto no ouvido com a voz pré-gravada dele, vazando a voz do Venom. Então ele ficava interagindo que nem um maluco mesmo e tentando olhar onde ele achava que que os efeitos especiais iam colocar lá o Venom, né? Não tinha uma equipe muito bem formada no primeiro filme. No segundo, com certeza, dá um pulo de qualidade tremenda. Como eu falei, as cenas de massacre da fuga do Cletus na prisão lá do coisa, e de repente ele vira até um redemoinho meio louco. A única coisa que eu não achei estranha foi aquele redemoinho louco que ele vira lá. Não sei se era um golpe de videogame, alguma coisa assim. De onde se inspirou aquilo, mas enfim. Ah, eu acho, do videogame de Carnificina Total mesmo. Deve ter sido, eu imaginei que era alguma coisa maluca desse tipo. Mas também a cena que ele vai libertar a Shrek lá, que é muito bem feita também, de como ele vai pressionando os vidros, né, pra se aproximar dela, aquela coisa lá. O jeito que o Cletus, que o Carnificina do Cletus mexe os tentáculos é diferente do Venom. Parece que o Venom é o menos criativo até então pra usar os tentáculos como armas, né? Ele falha muito nessa parte aí. Querendo ou não, ele é o mais limitado, que o Riot mexe muito bem os tentáculos lá. O Carnificina também. O Venom é o que é mais pouco imaginativo pra ver a variedade de coisas que usa. Mas enfim. Eu concordo com o Bacarense. Acho que esse filme supera o primeiro e tal. Ele tem, talvez, esses probleminhas e tal. Mas é muito bom o filme. A relação do Cletus com a Frances, né? É meio um lance meio assassinos por natureza. Aquela coisa lá do casal psicopata que sai querendo matar tudo. E de certa forma a relação é meio que construída assim desde criança, né? Podemos até dizer, né? Desde que eles são jovens e tal. E sendo que dá pra perceber que a Shirk, né? Que é a, vamos dizer assim, o ponto dominante, né, da relação. Tanto é que o Carnificina, ele acaba ele faz de tudo pra ter ela, né, de volta, né? Ela é o ponto, né, que o Cletus quer ela de volta, o Carnificina tá... Ele eliminar ela de qualquer jeito. E aí, mais uma vez, né, trabalhando o simbionte, né? O simbionte tem uma personalidade, o simbionte é um personagem, não é só uma gosma. Isso é diferente dos quadrinhos. E esse é o único ponto que foi diferente, um pouco diferente dos quadrinhos, que o simbionte do Cletus, a Carnificina, ele nada é a mesma coisa, ele deve ser mudo. Porque a gente nunca escuta ele não tem peça, nem com o Norman Osborn ele fala. É, mas eu, em contrapartida, no segundo filme, dava pra perceber que, quer dizer, no primeiro filme também, o Riot tem uma diferençazinha de visual do rosto do Venom. O Venom é muito mais arredondado. Mas o Carnificina, ele é bem diferente os detalhes do rosto, sabe? O jeito que mexe a gosma lá com preto e vermelho é mais endemoniado, mais afilado. É um espetáculo visual. É um espetáculo visual muito bem construído, né? E aí ter o Andy Serkis na direção também ajuda, né? E de certa forma é isso, talvez. O Venom viu lá que o Carnificina era maior e mais bombado. Ele queria sair correndo. Não, pera aí. Essa cena é muito boa. Vamos embora, então. Ele é vermelho. Vermelhos são os piores. Não, pera aí. Você vai poder comer um cérebro. Não, mas menos aquele ali, né? Que é o padre que acabou também. Aí foi o Carnificina que acabou com... vivo, por sinal, nem me lembro agora. Não. O Carnificina come ele. É, come a cabeça. Comendo a briga, o Carnificina para. Ah, um lanchinho aqui, aí o... Foi realmente. Vai. Um pouquinho de energia, né? Começa a dar uma surra no Venom. E, cara, o personagem casou muito bem, né, com o ator, né? O Woody Harrelson é o Cletus, apesar dessas diferenças um pouco físicas, né? Porque o Cletus é mais magro, é mais baixo, né? Mirrado, né? É um psicopata, né? Mirrado, né? Enquanto o Woody Harrelson é um cara, um ator de maior porte e tal, mas casa muito bem. As cenas de humor que ele trabalha, que ele faz, a cena do carro que o Bracarense falou é sensacional. Ele roubando, ele com aquela roupa toda vermelha lá e roubando o carro, certo? É muito bacana o filme. O filme ele desenvolve bem. E eu acho que o fato de ser um filme curto, ele acaba... Pode ser que tinha outras coisas que precisavam de um melhor desenvolvimento. Por exemplo, agora a Anne não é mais advogada... Defensora. Mas ela é defensora pública desde o primeiro. Ela termina mudando pra defensoria. Não é isso? Enfim, ela passa a ser defensora pública. Tem alguns, vamos dizer assim, tem alguns pontos que poderiam ser melhor trabalhados. Por exemplo, a própria Shen, senhora Shen, que também é um personagem à parte ali, funciona muito bem ali como esse ponto de... É de apoio, né, pro Venom. É engraçado que ela é a única que sabe do Venom, né? Mas ela até então nunca tinha ouvido o Venom, né? Porque o Venom tava com o Ed. Então, quando o Ed aparece lá, uma das primeiras cenas, né? Pra pegar as coisas lá, do chocolate pra ver. Ela sabe que tem um Venom lá. Ela tá escondendo, porque, querendo ou não, o Venom matou um cara na loja dela. Não sei como é que ficou isso aí pra ela avisar a polícia que sumiu o cara, mas enfim. E aí, agora, ela pela primeira vez, associou-se com o Venom, né? Ela teve contato lá com o Venom lá. Não, e consegue, né? Mas assim, ela enxerga, né? Quando aparece lá o cara lá acabadaço lá na loja dela lá, depois, porque tem um pouco disso, né? Esse período aí separado é como se o Venom tivesse ido a forra, né? Então, agora eu vou aproveitar aquilo que eu não consegui por causa do meu marido, que é o Ed, né? Entendeu, aí, né? Não deixou ser quem eu era, uma pessoa livre. É, então, aí quando chega lá o cara lá, aí eu quero chocolate, Venom, o que você tá fazendo aqui? Certo? Então, eu acho o fato de ser um filme curto ajuda bastante na dinâmica. Eu acho que a grande patinação é o final mesmo, e a cena pós-crédito. Eu acho que o final não é, a patinação pra mim é a ausência de um ato 2, o final pra mim não tem o que tirar, tá? Não, nem o final. Não, o final é perfeito. Não, tem que falar a parte importante. Antes deles irem lá pro Caribe, eles se despediram da Sony e da Che. Essa parte é muito galinhas. Sim, tudo bem. Mas vamos falar das cenas pós-créditos aí, que é um tópico que a gente precisa falar a parte de seguir pra frente. Cenas pós-créditos que aparentemente não derem nada, mas talvez dê, né? Então, foi lá pro Caribe, agora todo mundo sabe que o Venom não morreu, né? Tava dado como morto, ele tava mentindo no primeiro filme. Agora todo mundo sabe, e que tá com ele também, foi pro, sei lá, virou outra pessoa lá fora do país. De repente aparece aquela cena que instigou a galera, porque vai colocar o Homem-Aranha no multiverso e por aí vai, com outros vilões do Homem-Aranha. De repente ele tá lá no quartinho do hotel dele, tem um streamlink, né? Antes do streamlink, vale ressaltar, o Venom fala do nada, porque o Ed nem perguntou, que ele tinha um conhecimento vasto de uma colmeia multiversal. E ressaltar isso, que ele falou isso. Vou te dar um pouquinho disso aí. Na hora que vai dar, acontece alguma alteração de realidade, sem muita explicação por quê, o Venom vai parar no mesmo quarto de hotel, no universo, assim, coloca o Kevin Feige, né, meio-meia do cinema, né? É o 199.999. A atriz lá da Miss Marvel corrigiu. A irmã Mavelani também acho que deveria ser isso. Passa-se o filme do Homem-Aranha inteiro, com outros vilões aparecendo, mas... E nada do Venom. É, deveria ter aparecido o Venom. Chega na cena pós-crédito, o Ed Brock aparece no mesmo filme, volta, não fez nada, ficou bebendo e lamentando a vida dele, com o barman de outra realidade, e deixa só um pontinho preto ali, um outro filho do Venom lá, e vai embora. Ou seja, o Ed, simplesmente entre uma cena pós-crédito, só passeou. Aquela expectativa que se tinha de fazer um confronto entre o Homem-Aranha e o Venom não aconteceu, porque ele, enfim, não tava lá. Isso aí, tudo bem, uma cena mal escrita pra caramba, nos diretores se conversaram, provavelmente, não entendi muita coisa, mas vem agora os boatos junto com o terceiro filme, né? Inclusive, essa cena do pontinho preto, vale ressaltar que num dos trailers aparece o personagem, que é um outro personagem, tá? Que não é o é o Chitwell, como é? Chitwell? Me esqueci. É o Jofor. É o Jofor, que não é o Barão Mordo, tá? Ele aqui nessa realidade do Venom, ele é um cara do exército. Aparece a mesma cena com um barman, só que o barman tem cabelão aqui, e ele pega o copo e joga no pontinho preto. Ou seja, o Venom pingou o pontinho preto na outra realidade 66, lá o 1999-999, e pingou aqui. E se cogita, né? Que nesse meio tempo aí, a pequena aparição do Nu, né, não vai ficar só nesse filme. E que se cogita que finalmente Venom e Homem-Aranha vão realmente se encontrar no suposto filme do Homem-Aranha 4, que vai ser filmado no meio do próximo ano aí. Então, a gente não sabe ainda o que é que vai rolar. Temos ainda Venom 3, a última rodada, que tem essa aparição do Nu, mas aparentemente não vai ser a única, né? Aparecem criaturas chamadas xenófagos, que eu nem sabia sabia, mas apareceu numa minissérie do Venom nos anos 90 chamada Hunted. São criaturas que comem simbiontes. Ou seja, criaturas que são enviadas pra caçar simbiontes. Então, a princípio, né, é outra história acontecendo aí, que poderia ser uma nova trilogia, mas pelo visto é um final de trilogia, né? A gente não viu o filme, tá prestes a ser lançado aí, faltam alguns dias, né? Vou passar pra vocês, verem as expectativas. E se o filme prometer ser algo gigante, como parece que vai, pra se estender pra algo mais, vai ficar aqui em abertos pra gente tentar não demorar muito, ver esse filme nos cinemas e gravar sobre ele ainda, quem sabe, ainda esse ano, né? E demorou muito pra falar sobre os outros filmes do Venom, mas talvez esse daí seja importante demais dentro da mitologia do personagem e das ligações com o UCM expandido, pra gente talvez demorar demais pra falar sobre ele, né? Mas fica aí pra vocês falarem suas expectativas pelos trailers que você viu e o que é que vocês acham aí. Eu tô realmente sem saber que vai ser esse filme. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa história de que o Knull poderia ser um liame aí entre os outros filmes. Será que finalmente o Sonyverso vai sair do papel? Porque, se a gente tiver aí o Knull como Thanos da Sony, a gente pode ter finalmente o cross entre Morbius, Madame Teia, Kraven e o Venom. Não esqueça o Abutre. Hã? O Abutre que mudou de realidade. Sim, verdade. O Abutre que mudou de realidade. Mas eu acho que a Madame Teia não tá muito afim, não. Que eu tô achando que a atriz não volta. Eu acho que ela não volta também, não. As meninas, talvez. Agora ela não volta. Agora, eu não sei, eu tenho a impressão de que podem passar por cima da cena pós-crédito de Venom, do Venom 2. Porque eu não sei, pra mim ela saiu muito naquela época que tava meio em fluxo, até hoje a gente não tem muito, se o Homem-Aranha continuava, né? Ia ser 100% Sony, então eu acho que é meio dado de fluxo das coisas. Eu acho que eles estão meio atirando pra qualquer lado, então não sei. Mas, porque eu sou um fã verificado do Venom, eu tenho um pouco de receio quando eu vejo produtores e diretores de filmes de gibi ser maiores e melhores que todos os antecedentes, que realmente o histórico disso daí não é muito bom. Porém, como a Kelly Marcel foi trazida pelo Tom Hardy, parceira dele de longa data, eu imagino que, assim, o espírito dos outros filmes vai ser e bebendo no Kate's Verso, assim, inclusive aqui é o momento de fazer uma recomendação para todo mundo: lê a obra de Donny Cates, porque o Venom dele é uma coisa de maluca, espetacular. Se você gostar tanto, você tá convidado quando a gente for gravar um podcast sobre ele. Eu já me voluntaria sobre sua fase. Esse gibi é sensacional. É assim, é um clássico contemporâneo. Ele torna-se o Venom definitivo, né? Sim. Uhum. Então, se bebendo nessa fonte aí, tem material pra sair coisa boa. É. Bom, o filme, o trailer em si, a única coisa que eu tenho certeza é que vai ter cena de ação a rodo, né? Sim. Que aí vão explorar a tudo ali. Parece que não economizaram efeitos especiais. Inclusive, é o filme mais caro produzido até aí. Parece que não vai ter um bom começo de bilheteria, mas quem sabe renda a bilheteria. E pelo menos se pague, porque não vai... Não é bom nunca um filme de herói assim, por mais que você não goste, não é bom pra própria indústria, né? Ele flopar desse jeito que tem flopado ultimamente, né? É, o que eu posso dizer sobre esse filme, cara, eu já estava olhando aqui a sessão da quinta, dia 24, sessão de 6h30, 7h30. Qual que fica melhor pra assistir. Daí tu tira. Esse eu vou assistir na estreia. Tem que elogiar. Já sei que vai ser cinema. Então vamos assistir. Você já tá empolgado outros, assim? Nunca vi pau empolgado assim. Antes. Não, porque quando é filme de... Que eu sei que são confiáveis como Sony Fox, tem que assistir na estreia. Esses daí da Marvel é muito disneyficado. Então assiste só quando é obrigado mesmo. Cara, eu não tenho muitas expectativas, não. Assim, ultimamente eu vou com esse espírito pra ver, mas acho que provavelmente eu vou assistir no cinema. Mas a coisa que me deixa mais feliz é aquela parte da cena do cavalo lá. Acho que aquela lá vai ser um momento antológico nos cinemas pra gente lembrar aí pelos próximos 5, 10 anos aí. Cavalo Venom, inclusive, um grande personagem. Já foi pro gibi. Já virou o quadrinho. Então, voltamos aí, então. Então tá, pessoal. Essa aqui é nosso podcast pra fazer os preparativos e finalmente falar de uma forma mais decente, né? Sobre os filmes do Venom. A gente só tinha falado meio que dividido em outros podcasts aí, né? Misturando com Aranha Verso. Ou sequer tinha falado. A gente optou por falar sobre Carnificina Máxima quando o filme saiu há uns 3 anos atrás. É, era meio de pandemia, né? A gente não podia estar se arriscando. Então demorou, mas não é porque a gente critica a franquia do Venom, feito a gente tem as nossas críticas quando se trata de Morbius ou Madame Teia, que realmente foi uma forçação de barra da Sony. Sony, continua investindo assim nos simbiontes, mesmo após o filme do Venom, né? Eu vi em recentes entrevistas que estavam falando, né, que mesmo além do próprio Venom, do Eddie Brock, né, há tanta coisa de se explorar dentro do mundo dos simbiontes, e realmente, né, a gente não sabe o que vai acontecer até o final do filme, é um fim de trilogia, mas vamos dizer que seja o fim do Venom, não significa que seja o fim dos simbiontes, né? Hoje em dia existem tantos outros personagens aí ligados e que é atraente ao público, né? Toxina por um tempo teve minissérie à parte, a Grito ainda nem apareceu, quem sabe ela não é uma das personagens que apareça nesse filme e esteja sendo guardada, né, como uma surpresa, né? Então é isso. Se eles colocam o Flash Thompson no pós-crédito, imagina. Meu medo é o Flash Thompson dos pós-créditos, seja o Flash Thompson da trilogia da Sem Volta Pra Casa, né? Que aí não ia gostar muito, não. Mas, enfim. É isso, pessoal. Encerramos aqui nosso podcast. Se tudo der certo, a gente volta aqui pra falar sobre o filme Venom, A Última Rodada. Então até lá, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarem ouvindo a gente aqui e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.